Rádio Coração Torcedor. A bola vai rolar no som da 94. O jogo tá no ar. O jogo tá no ar. E a Rádio do Rio compartilha a emoção do futebol. Bom. Botafogo. Cuiabá. No ar. Futebol 94. Emoção pra compartilhar. Explodindo tudo aqui na Rádio do Rio. Você, muito boa noite! A partir de agora, a gente fala aqui do estádio Nilton Santos, a Casa Alvinegra. O Botafogo entra em campo pela Copa do Brasil nesta noite de terça-feira. O Botafogo encara o Cuiabá. A bola rola às 9:30 da noite. Você vai curtir aqui no som da 94 FM. Botafogo e Cuiabá. Jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Eu, Breno Monsef, estarei nessa com Jorge Gamos, o comentarista que não deixa dúvida. As reportagens do Antônio Jorge e da Amanda Viana. O plantão do Anselmo Veríssimo, com a técnica de externa de João Marcelo. O nosso Marcelinho. Olha ele aí, rapaz, tirando onda. Com a operação técnica nos estúdios, pilotando a nave, colocando no ar o somzão da 94 FM. O nosso Jorge Filho, o DJ Presuntinho, com a direção de Rafael de França. A presidência da Cristiane Almeida. Este é o timaço da 94 FM, a rádio pra compartilhar. 94. Som da 94 FM, a Rádio do Rio, a rádio pra compartilhar. De imediato eu quero saber as primeiras informações desse confronto entre Botafogo e Cuiabá. O meu boa noite primeiro para o nosso Antônio Jorge. Fala, Jorgão, boa noite. Antônio Jorge. Daqui a pouco o Jorgão fala conosco aqui no som da 94 FM. E abrindo mais o microfone, eu quero saber agora do outro lado as informações também com ela, Amanda Viana. Tudo certo por aí, Amanda? Muito boa noite para você, Breno Monserf. Boa noite para os nossos ouvintes da Rádio 94 FM. Equipe Mato Grossense tem 11 desfalques para a partida de daqui a pouco contra o Botafogo. 7 desses jogadores já estavam inscritos na Copa do Brasil por outras equipes e os outros 4 estão lesionados. Os volantes Rafael Gava e Aurimir são as ausências mais sentidas na partida de hoje. Ok. Valeu Amanda, trazendo pra gente as primeiras informações do Cuiabá. Ouço a voz dele, ele que vai trazer as informações do fogão. Alô, Antônio Jorge, boa noite, Jorgão. Boa noite, explode tudo aí, Breno. Isso. Quer explodir o Cuiabá. Gatito lesionado, mais uma vez é o desfalque. Diego Cavalieri continua como titular. Covid afasta 2 opções do banco. Guilherme Santos e Eber Bessa estão fora deste compromisso. Vitor Luiz está de volta, recuperado de lesão, estará completando daqui a pouquinho 100 partidas vestindo a camisa alvinegra. E Cícero é novamente titular no lugar de Rafael Foster. Valeu, Jorgão. Daqui a pouco, junto com a Amanda, vai trazer pra gente como o Botafogo vai entrar em campo contra o Cuiabá. A bola rola daqui a pouquinho, às 9:30, aqui no Nilton, sem torcida. Estamos com saudade da torcida. Esperamos que em breve o Nilton possa receber novamente a torcida alvinegra para poder colorir o estádio, trazer toda a animação e empurrar o fogão nos próximos jogos. Por enquanto ainda não, mas você curte, você entra no jogo aqui no som da 94 FM, a Rádio do Rio. 9:19 no pique. Eu quero saber agora a expectativa, o que esperar de Botafogo e Cuiabá. Tem que ser hoje uma vitória do fogão pra ficar bem demais, não é isso? O meu boa noite pra ele, o comentarista que não deixa dúvida. Concorda comigo, Jorge, boa noite. Muito boa noite a você, Breno Monsef. Boa noite a todos os amigos que estão ligados em mais uma transmissão da 94 FM. Você tem toda a razão, a expectativa é de uma vitória do Botafogo nesse jogo de ida da Copa do Brasil. E tem um aspecto muito interessante que já foi citado pela Amanda, que um desfalque de 11 jogadores é quase um WO, né? Porque 11 jogadores, se não tiver um elenco de 25 a 30, nem joga. Isso é uma vantagem que o Botafogo tem, além de jogar dentro do seu próprio estádio. Ou seja, a expectativa do torcedor do Botafogo hoje é de uma vitória, se possível, com uma diferença maior de gols, 2, até mais. É claro que a vitória simples já é importante, mas se for por um número maior de gols, melhor ainda. Detalhe, a escalação do Cícero, jogador que não vinha nem sendo utilizado em treinamento, estava afastado, volta hoje como titular no lugar do Rafael Foster. Vamos ver como ele se comporta, vamos ver como é que o Botafogo se apresenta. Agora, a expectativa do torcedor é grande por uma vitória. Ok, Breno? Ok, Jorge Gamos, o comentarista que não deixa dúvida. 9:21. Eu abro mais o microfone pro nosso timaço. Eu quero saber a expectativa também dos outros jogos, né, rapaz? Não só a expectativa, mas também aquele F5. E porque dele não passa nada, ele tá de olho em tudo. O meu boa noite para Anselmo Veríssimo. Boa noite, Anselmo. Boa noite, Breno Monsef, ouvinte da 94. O Botafogo, que faz boa campanha na Copa do Brasil, tem 6 jogos, 3 vitórias. Sobre Paraná, jogos de ida e volta, e o Vasco no jogo de ida, 3 empates sobre o com Caxias, o Náutico e o Vasco na volta, e 6 gols marcados e 3 sofridos, todos em jogos fora de casa. O Cuiabá estreia nas oitavas de final por ser o atual campeão da Copa Verde, numa final sensacional contra o Paysandu do Pará. No Brasileirão da segunda divisão, o Cuiabá é o terceiro colocado com 33 pontos em 18 jogos, 9 vitórias, 6 empates e apenas 3 derrotas, e tem um dos melhores ataques da segundona, Breno. Valeu, Anselmo Veríssimo, trazendo pra gente o raio-x também do Cuiabá, né, rapaz? Campeão da Copa Verde, entrando direto nas oitavas. O Botafogo já vem de antes nessa Copa do Brasil. 9:22. Eu quero saber agora como vão jogar Botafogo e Cuiabá no som da 94 FM, nas vozes de Antônio Jorge e Amanda Viana. Botafogo. Antônio Jorge. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. O glorioso mais importante do planeta. Diego Cavalieri é o goleiro com a 12. O lateral direito, 2 para Kevin. Na zaga, 14, Marcelo Benevenuto. 3 para Canu. O lateral esquerdo, 6 é Vitor Luiz. No meio-campo, Alvinegro, 28, Cícero. 19, Caio Alexandre. 4 para Ronda. O ataque tem Bruno Nazário com a 10, Pedro Raul com a 9 e Juan com a 7. As opções do técnico Bruno Lazzaroni: tem 40, Saulo; 5, Rafael Foster; 11, Matheus Babi; 20 para Lécaros; 23, Luiz Otávio; 25, Barley; 16, Gustavo Cascardo; 27, Davi Araújo; 30 para Souza; 37 para Kelvin; 38, Barrandegui. Voltando as cores do Brasil de nossa gente. Cuiabá. Cuiabá. Amanda Viana, Cuiabá. O Cuiabá Esporte Clube vem a campo, escalado pelo técnico Marcelo Chamusca, com 1 goleiro João Carlos. Na direita, 2, Lucas Ramon. A zaga, 3, Ednei, 50, Anderson Conceição, capitão do time. No setor esquerdo, 6, Lucas Hernandes. Meio de campo, 5, Nenê Bonilha. 8, Matheus Barbosa. 10, Elvis. 7, Rainer. 9, William Santana. E 11, Maxwell. Marcelo Chamusca tem à disposição no banco de reservas 12, Matheus Nogueira. 13, Ferrugem. 14, Pierini. 15, Léo. 16, Iago. 17, Everton Pop. 18, Diego Jardel. 19, Jean Patrick. Esse é o Cuiabá Esporte Clube. Quem manda no jogo? Apita, Botafogo e Cuiabá. Cuiabá e Botafogo, trio pernambucano. Gilberto Rodrigues Castro Júnior é o árbitro. O assistente número 1 é Clóvis Amaral da Silva. E o número 2, Ricardo Bezerra Chianca. Jorgeão, valeu Amanda. Vou fazer uma pergunta pra Amanda. Como é que é o número 17 do Cuiabá, Amanda? 17 é o nome dele, se escreve com W-E, é Everton Pop, né? Isso gerou reunião aqui dos dois repórteres. Acabou gerando uma resenha aqui pra saber a pronúncia, né, do nome dele. Everton Pop 17. W-H-E-V-E-R-T-T-O-N. E Pop, P-O-P. Eu gosto muito desses nomes diferentes, hein? Ele é Pop, cara. E você, Jorge Gomes, você gosta, Jorge, desses nomes diferentes no futebol? Eu adoro, porque os narradores, eles ficam sempre assim, tensos, muito tensos com esses nomes. Esse segundo assistente aí, o Jorgão, disse o nome dele. Eu não entendi bem, Jorgão. Qual é o nome do árbitro assistente, o número 2, o Bandeira 2? É Ricardo Bezerra, melhor pegar por aí. Acho que é Chianca. Não é criança, Chianca. Não. Eu sei lá, capaz, acho que tá aqui Chianca. Ai. Vai começar o jogo, Botafogo e Cuiabá. Esse é o futebol da 94 FM, a rádio pra compartilhar. Fogão em campo, a camisa tradicionalíssima, alvinegra listrada na vertical, nas cores em preto e branco, o calção preto e o meião cinza. À nossa esquerda está o Cuiabá, camisa verde, o calção branco e o meião também na cor verde. 9:27, chegou a hora, hein, Antônio? Jorge Gamos, chegou a hora, meu parceiro. Vai começar o jogo. O Fogão vindo a campo contra o Cuiabá. Cuiabá com muitos desfalques. É pra fazer saldo, até porque o jogo da volta é fora de casa, né, Jorge? Não, você tem toda a razão. É um jogo que o Botafogo precisa pelo menos ganhar. Botafogo contra o Goiás fez um primeiro tempo bom, mas não conseguiu fazer o gol. O Botafogo tem dificuldade em fazer gols. Defende-se muito bem, mas ataca e não finaliza bem. Então é o momento agora para ver se quebra esse estigma de não fazer gols e ganha, e pelo menos com uma vitória que possa dar tranquilidade no jogo da volta em Cuiabá na terça-feira que vem. Eu vou chamar os repórteres para o último detalhe, começando com você, Jorge, Antônio Jorge, é muito Jorge, né? Fala, Jorgão! Jorge Presuntinho, Jorge Carlos, Antônio Jorge, com um detalhe, desculpa a falta de modéstia, todos jogam muito bem. É isso. Fala, Jorgão! Olha, o Botafogo tem esse compromisso e no domingo, o Botafogo recebe o Ceará aqui mesmo no Engenhão, aí a partida é válida pelo Campeonato Brasileiro, hein, Amanda? É, Jorge, o duelo hoje do Cuiabá, né, contra o Botafogo, marca também o 50º jogo oficial do capitão Anderson Conceição pelo Cuiabá. Ele já marcou 4 gols, né, pelo Auriverde. Então, hoje o Cuiabá vai buscar aí essa vitória, até porque Cuiabá tem 3 jogos aí que não vence na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, hoje quer aí engrenar, arrumar essa vitória aí para poder entrar bem no próximo sábado pela Série B do Campeonato Brasileiro, Jorge. E até tem um detalhe, né? Amanda, Jorge e Breno, com relação à discussão, por que que o vencedor da Copa Verde já entra numa fase privilegiada da Copa do Brasil? Um tema, não para hoje, porque o tempo é escasso, mas que o Jorge Ramos, de repente, pode dar até uma pincelada. É justo um time que ganha a Copa Verde entrar já numa fase de oitava de final da Copa do Brasil? Além do vencedor da Copa do Nordeste também e da Série B do Campeonato Brasileiro, né, meu caro Jorge Gamos? É como se fosse um prêmio, né, pela conquista. Então você ganha o troféu e ganha também o acesso à Copa do Brasil. Antigamente dava vaga na Sul-Americana, depois tiraram isso. É só Copa do Brasil. É uma questão de regulamento. A questão de ser justa ou não ser justa, eu acho que é uma premiação. Tá valendo, Jorgão. Resolvido, hein, Jorgão? Concordo. Beleza, vai começar o jogo. O Fogão à minha direita vai entregar para o gol da esquerda, o gol da Rua das Oficinas, e consequentemente o Cuiabá vai entregar da esquerda para a direita, o gol da linha do trem da Estação Olímpica do Engenho de Dentro. O minuto de silêncio sendo respeitado em homenagem às vítimas da Covid-19 em todo o mundo, protocolar no futebol depois da parada. Todos os jogos do mundo inteiro em todas as categorias lembram as vítimas da Covid em todo o planeta. O Fogão vai dar a saída. Você vem conosco participando pelo 969-680094. 969-680094. Faça conosco a transmissão da 94 FM, a rádio para compartilhar. O juiz apita, rola a bola e a partir de agora você vem comigo nessa emoção. Futebol 94, emoção para compartilhar. Botafogo, Cuiabá. Futebol é alegria, a melhor emoção é aqui no som da 94 FM. Tá jogando o Botan pelo campo defensivo com o Mene, virando no campo da mediária defensiva da equipe do Botafogo. De pé pra esquerda, ele faz o passe para o domínio de Kevin. Kevin escapa da marcação, adianta essa bola pro campo de ataque. Conseguiu fazer ali a peta da bola, né, rapaz? O Ronda perdeu a posse de bola no domínio fácil pra ele. Ela sai em arremesso manual, primeira posse de bola para o time do Cuiabá. Pelo lado esquerdo, Lucas Hernandes bota a bola na frente na direção do camisa número 8, que era Matheus Barbosa. Por parte fez a interceptação. O Kevin, recuperação do Barbosa. Pelo lado esquerdo, caiu, pediu falta e ganhou a falta. Falta para o time do Cuiabá, para o lado esquerdo, bem no campo intermediário. Você vem conosco em 94.1 FM no Rio, região metropolitana, pela internet, nos aplicativos Tanin, Radiosnet, todas as plataformas e também no site fm94.rj.gov.br. Tem falta ao Cuiabá. Pelo lado esquerdo, no campo intermediário, Matheus Barbosa se posicionando junto por ali também com Elvis. Autorizado, vem o levantamento na grande área. Atenção, tira a zaga de cabeça lá atrás com o Benevenuto. Recuperação do Rainer, tentou fazer o disparo. Tirou lá de trás, mais uma vez a zaga. Quem ajudou foi o Cícero. Cícero chegou despachando o perigo lá de trás do campo defensivo da equipe do Bota. Recuperação lá do goleirão João Carlos para o time do Cuiabá. Ele despacha pra frente na direção de Rainer. Rainer escolhe de cabeça na direção de William Santana. Chutou em gol fraquinho, fácil para o Cavalieri. Tranquilão no centro do gol, fazer a defesa. Sai jogando pelo lado direito no campo de defesa da equipe do Botafogo com Marcelo Benevenuto. Dele aqui embaixo, pro lado esquerdo com Cano bota no gramado. Cano sai jogando no campo de defesa da equipe do Glorioso. Levantou a cabeça, pediu aproximação de alguém. Abre os braços, não tem opção. Ah, não, a bola tá murcha. Ah, com bola murcha não dá, hein, Jorgão? É, não dá não. E o árbitro, ele sinalizou ali que queria trocar a bola. Eu sinceramente não vi que a bola foi trocada. É, a bola vai ser trocada agora. Só pra saber, quem tá à minha direita, à minha esquerda? Jorge, é uma direita, é isso? É isso. Beleza. Sai jogando, bota e Amanda Viana, consequentemente, a minha esquerda. Domina pelo campo de defesa, Marcelo Benevenuto. Campo intermediário, adianta a bola para o domínio de Kevin. Mal. Adiantou longo demais. Isso aí, hein, Benevenuto. Arremesso manual pro time do Cuiabá. Muitos passes errados do Bota. Tranquilidade, Botafogo. É tranquilidade, é mata-mata, mas tem que ter tranquilidade. Lá atrás, pelo campo de defesa, Lucas Hernandes. Dele um pouco mais pra trás com Anderson Conceição. No campo defensivo da equipe do Cuiabá, de pé na direita, ele despacha essa bola na direção aqui embaixo de Kainer. Kainer brinca com a marcação, ganhou o Vitor Luiz, ganhou arremesso manual, não, a bola do Cuiabá, rapaz. O Vitor Luiz reclama porque o bandeira número 1, o Clóvis Amaral da Silva, marcou lateral pro Bota. E aí o juiz falou: eu vi, foi pro Cuiabá. Detalhe. Fala, Jorgão. É, estou atrás do Cavalieri e a Amanda está atrás do João Carlos. Isso, beleza. Arremesso manual cobrado pelo Lucas Camon. Ele volta com a bola lá na altura do círculo central, para o lado direito, campo de ataque da equipe do Cuiabá. Adiantou para o domínio do William Santana. Recuperação de bola, vem Fogão. Lado esquerdo do Juan, centralizou na aproximação do camisa número 28, que era o Cícero. Quando jogada Cícero, vamos lá, ele cruzou a linha que divide o campo de jogo, da esquerda pro meio, centralizou a bola agora para o domínio de Ronda, bem no grande círculo lá em cima, para o lado direito com Kevin. Kevin botou no gramado, escapa da marcação, devolveu para Ronda de primeira. Kevin, lado direito, o Kevin não tá dominando essa bola por quem, Amanda Viana? É, Breno, acabou perdendo essa bola, né? Poderia ter trabalhado mais essa jogada, mas acabou ali desperdiçando. Botafogo 0, Cuiabá 0, no placar 94 FM. É, alguém tem que apresentar. Kevin, bola Kevin, porque tá difícil pra ele ali pro lado direito. E as mulheres são sempre amáveis e educadas, porque ele não joga rigorosamente nada. Ela não quis dizer isso, mas eu digo. Por isso que eu chamei a Amanda e não o Jorgão. Campo defensivo de bola, Cícero. Tomara que queime tua língua, hein, Jorgão? Vamos ver. Pela direita, Benevenuto, faz o lançamento. Vamos lá, Kevin. Acertou, não. de cabeça botou para arremesso manual, rapaz. Começamos bem hoje ali pelo lado direito no campo de defesa da equipe do Botafogo. Posso te chamar, ô Jorge Gamos, ou não? Você tá muito nervoso com o Kevin, Jorge? Na realidade, o Botafogo tá nervoso, errando passes assim de 3, 4 metros. O Ronda errou, Benevenuto errou, o Kevin errou. Quer dizer, aí se você não tem passe, você não tem jogo. Vamos ver se melhora. Vamos ver. Sai jogando o Botafogo na linha de zaga, com domínio de Cano, lado esquerdo do campo defensivo, ele faz o passe próximo ali, marginal do gramado aqui com o Vitor Luiz, a lateral dos técnicos, ele adiantou para Juan, pelo meio, Vitor Luiz de perna esquerda dá um chutão para trás, na direção de Cícero, ele contra o William Santana, o Williams empurrou, o William Santana empurrou o Cícero, falta marcada para o time do Bota, lá atrás pelo campo de defesa. Você ligado no futebol da 94 FM, mandar um abraço pro Jorge Leonardo lá em Maranhão, lá no Maranhão, né? Lá em São Luís do Maranhão, grande Jorge Leonardo curtindo o futebol da 94 FM. É botafoguense, não? Tá curtindo o futebol? É Mengão, rapaz. Vou nem perguntar se é botafoguense pra não dar ruim. É Mengão, mas tá curtindo o futebol. Valeu, Jorge Leonardo, lá no Maranhão, terra boníssima. Obrigado pela moral, ligado no som da 94 FM, faça como ele. Mande sua mensagem pelo 969-680094. Sai jogando, Bota. Aqui embaixo, pro lado esquerdo, com Vitor Cruz, volta lá atrás, com domínio de Cano, na linha de zaga dele, para o domínio de Benevenuto. Benevenuto bota no gramado, para, pinça de primeira para o domínio de Kevin, na altura do círculo central. Kevin dá um chutão, vamos lá, lançamento, ponta direita, Nazário recebeu, lateral da grande área, levantou a cabeça, ele contra a marcação do Lucas Hernandes, passou bonito, invadiu a área, cruzou para trás, era para o Caio Alexandre, não conseguiu, carimbou na marcação, disparo de perna esquerda do Kevin, em cima do marcador mais uma vez, o Ednei fechava lá por trás, o Botafogo retoma com o Benevenuto, na linha de zaga da equipe do Bota, levantou a cabeça, voltou lá atrás com o Cano, na linha defensiva da equipe Alvinegra, em Brasília, e também aqui no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, são 21 horas, mais 36 minutos. E aí, você quer saber o tempo de jogo? Meia dúzia, 39 ainda por jogar, é o a Copa do Brasil, meu parceiro, oitavas de final, o jogo de ida é o costume, né? Mas é a Copa do Brasil, oitavas de final, o jogo da ida aqui no estádio Nilton Santos, e no placar da 94 FM tá assim, ó. Botafogo. Por enquanto, zero. Cuiabá. Também zero. O São Paulo é o primeiro classificado nas oitavas de final da Copa do Brasil após dois empates com o Fortaleza e uma disputa de pênalti que terminou em 10-9 para o São Paulo. Explodindo tudo aqui no som da 94 FM. Escanteio, Bota, hein, Amanda? É verdade, tentativa ali do Juan, buscava ali o cruzamento, escanteio pelo lado direito de ataque para a equipe do Botafogo. Perigo ali para o Cuiabá, vai chover na área do Cuiabá. Tá indo lá o camisa número 4, Ronda na cobrança. Jogada ensaiada, vem levantamento na área, zaga chegou cortando, tirando perigo. Tem contra-ataque, lançamento errado pelo lado direito, contra-ataque agora do Bota. Vamos lá, Fogão. Vitor Cruz ganhou, lado esquerdo pelo campo intermediário, vem Fogão com Vitor Cruz, ele adianta para o domínio de Juan, bico da grande área, Juan, acerta o pé, Juan, cortou um, cortou dois, bateu direto nas mãos do João Carlos. Ele veio todo acelerado pelo lado esquerdo, tirou o primeiro, tirou o segundo, na hora de bater, bateu fraco, pediu desculpa ali pro Pedro Raul, pro Nazário, mas bateu nas mãos do João Carlos, hein, Amanda? Ele foi tentar ali, tentou dois dribles ali pra tentar sair da marcação e mandou ali próximo à grande área pelo lado esquerdo, mandou fraco pela defesa do goleiro João Carlos, 0, Botafogo 0, Cuiabá no placar 94 FM. Esse é o futebol da 94 FM pra você, apoio cultural tem tudo, Milênio, materiais elétricos, a melhor do centro de Niterói, telefone 3254-1432, anote aí, 3254-1432. Sai jogando, atende aí, rapaz, atende aí, ó, sai jogando, Bota pelo campo defensivo com Cano, na linha que divide o campo de jogo, ele faz o passe para Caio Alexandre, agendou para Vitor Cruz, pelo lado esquerdo vem Vitor Cruz, próximo ali, lateral do gramado, ainda ele, bico da área, fez o disparo lá dentro, era para o Pedro Caú, chegou casquinho da zaga, Ronda brigou pelo alto de cabeça, bola sobra com Kevin, acerta o pé, Kevin, levantou na área, cabeça do Pedro Raul, tirou Ednei de cabeça, sobra pelo lado esquerdo com Vitor Luiz, brigou pelo alto, perdeu bola, recuperação de Lucas Gamon, vem contra-ataque do Cuiabá, lado direito, lançamento para o domínio de Matheus, pelo meio, na aproximação de Kainer, altura do círculo central, lado direito, campo de ataque, enfiada de bola, ponta direita, Kainer dominou, parou no Vitor Luiz, mas perdeu na sequência, Elvis, lateral da área, chapelou Ronda, caiu nada. Ele tentou fazer a graça deles, tentou chapelar o Honda, cavou uma falta e não ganhou nada. A posse de bola pro time do Bota lá no campo de defesa, hein, Jorgão? Ele tentou, né? Tentar não custa nada, ou quase nada. Agora foi infeliz, perdeu o lance numa simulação clara, o árbitro bem colocado. Segue o jogo. Segue o jogo. O Fogão tem bola pelo campo defensivo lá atrás com camisa número 28, que é o Cícero. De perna esquerda aqui embaixo. O passe para Vitor Cluiz. Eu domino Vitor Cluiz. Adianta para o domínio de Juan para o lado esquerdo do campo da média ofensiva da equipe do Bota lá do canhoto. Vamos lá, Juan. Da esquerda pro meio. Perdeu bola. Perdeu bola. Sai jogando lá atrás do campo de defesa o Nenê. Nenê Bonilha. Lançou na ponta esquerda. Vem Lucas Hernandes, campo da média. Pede bola na frente. William Santana, bola para ele. O Williams, lateral da grande área. Levantou a cabeça. Ameaçou o cruzamento na primeira. Invadiu a área, vem cruzamento aqui embaixo, tira a saca lá de trás com Cícero, ajudando no setor defensivo da equipe do Bota. Honda, tá jogando lá atrás pela linha de zaga, faz o passe aqui embaixo para o domínio de Vitor Cluiz, ainda ele, Vitor Cluiz parou, levantou a cabeça e voltou o passe pelo meio com domínio do Cícero em Brasília e também aqui no Rio, cidade maravilhosa, são 9 da noite, mais 40 minutos. E aí, você quer saber o tempo de jogo? Chegamos aos 10 jogados, etapa inicial de espetáculo, 35, ainda pouco jogar, Copa do Brasil, oitava de final, o jogo da ida, e no placar da 94 FM aqui no Nilton. Botafogo. Por enquanto, 0. Cuiabá. Também 0. Melhores ataques da Copa do Brasil, Ceará com 15 gols, Fluminense com 11, Ponte Preta e Brusque, 10 gols cada um, Breno. A rádio pra compartilhar. Que entrosamento e toque de bola rápido, meu parceiro. Esse é nosso DJ presuntinho, Jorge Filho, mandando bem demais nas carrapetas. E esse somzão também saindo aqui do Nilton, graças a João Marcelo, nosso Marcelinho, timaço da técnica da operação da 94 FM. Tem a cabeça manual, o time do Bota pelo lado direito no campo de ataque. Vai lá para fazer a cobrança, Kevin. Aproxima-se dele o Honda. Kevin parou, pensou, não cobrou ainda. Tá olhando pra lá, pra cá, enfiou bola. Na entrada da grande área, Nazário invadiu, dominou pro show, pra linha de fundo. Vem cruzamento com o desvio, escanteio. Foi esperto nessa o Kevin, calando os críticos. Botou o Nazário lá dentro da área. E ele descolou um escanteio. Escanteio bom pro Fogão, hein, Amanda? É, mais uma oportunidade, tentativa ali do jogador do Botafogo, mas acabou desviando. Escanteio para a equipe do Botafogo. Vai chover na área do Cuiabá, hein? É escanteio pro time do Bota lá em cima pela ponta direita. Honda se encaminhando para fazer a cobrança. Honda na bola. De perna esquerda vem aí o levantamento. Atenção. Expectativa em todo o Brasil. Torcida do Bota. De perna esquerda, cobrança ensaiada na área. A bola voltou Nazário pro Honda. Levantou de perna esquerda, fechada no segundo pau. Pedro Raul de cabeça nas mãos do goleiro. Eu não consigo gostar de jogada ensaiada em escanteio, hein, Jorge Gamos? Quase 12, 0-0. Aproveita e dá a sua palinha, Jorge. É, a jogada ensaiada tem que ser muito bem ensaiada, senão ela acaba não dando certo. Foi o caso agora, a bola foi cruzada muito alta e o Pedro Raul cabeceou muito mal nas mãos do goleiro. Lá vai o Botafogo. Ele matou no peito o Pedro Raul, entrada da grande área, Vitor Cluiz, primeira para Juan, Juan pro lado esquerdo, devolveu um pouco mais pra trás, na aproximação de Caio, Alexandre limpou Caio, da esquerda pro meio, volta um pouco mais pra trás ainda na altura do círculo central com Cícero, devolveu ponta esquerda, atenção, Vitor Cluiz, penteou essa bola, pra lá, pra cá, pro meio com Honda, Honda ganhou, enfiou a bola para Juan, Juan, ganhou marcação mais uma vez, ainda Juan limpou lá em cima para Kevin, Kevin tirou da marcação, bateu em gol Kevin pra fora. Bateu em gol Kevin pra fora, pra fora, pra fora, hein, Amanda? É, assim não dá, né, Adriano? Acabou batendo ali, pegou o Kevin pra fora ali, mandou. Poderia ter trabalhado aqui, tinha o jogador ali, camisa número 28, Cícero pediu da bola, mas ele preferiu bater direto. Aí fez essa coisa horrível, né? Botafogo 0, Cuiabá 0, placar 94 FM. 13-0-0, Jorge Gamos, e o jogo, hein, Jorge? Primeira participação sua de fato com análise, hein, Jorge? É, o Botafogo melhorou um pouquinho. Né? Muito pouco para uma equipe que está toda desfalcada como a equipe do Cuiabá. Agora, os laterais, né, tem que ser mais acionados. O Vitor Luiz, que é melhor do que o lateral direito Kevin, tem que participar mais do jogo. O problema é que o Juan corre mais que a bola. A equipe do Cuiabá fica toda atrás, esperando um contra-ataque que é sempre perigoso, que às vezes pega ali uma roubada de bola, jogadores são velozes, é perigoso. Botafogo é melhor no momento, um pouco melhor. Vamos ver, Vitor Cruz lançou. Volta à esquerda, cai Alexandre, matando o peito, botando o gramado, linha de fundo, ainda ele, saiu da área. Lado esquerdo ainda cai Alexandre, parou, não tem muita opção. Lançou pra trás, Vitor Cruz bateu em cima da marcação. Reclamou de pênalti. Nada feito pra ele, mas eu não entendi também o que fez o Vitor Cruz, né? Seria chutar em gol, seria cruzar, mas perdeu a bola. Melhor para o time do Cuiabá, que sai jogando lá atrás pelo campo de defesa. Por aqui 14, o placar é de 0-0. William Santana, ele bate no peito, batendo o gramado aqui embaixo pro lado direito do campo defensivo da equipe do Cuiabá. Rainer brigou pela bola, perdeu. Na sequência, a bola volta lá atrás com Nenê Bonilha. E sai jogando no campo defensivo da equipe Auri Verde. Lançamento, a bela ponta, canhota na velocidade. Matheus Barbosa pede bola pelo meio. Vem o Cuiabá, Matheus, lado esquerdo do bico da grande área. Adiantou o Williams, devolveu errado pra trás do Matheus. Qualquer atrás dela, Lucas Hernandes. Ganhou do meio da rua, vem o disparo. E aí também a tranquilidade pro Cavalieri, né? Aí também forçou a amizade, Cavalieri tranquilão para fazer a defesa. Manda um abraço pro Cláudio Kleber, lá em Natal. Desejou bom trabalho pra todo mundo. Valeu, Cláudio. Obrigado pela moral, parceiro. Tamo junto aqui no Som da 94 FM. Tá participando conosco, tá curtindo o futebol da Rádio do Rio. Por enquanto, Fogão 0, Cuiabá 0. Valeu, Cláudio Kleber, lá em Natal. Tamo junto aqui no Som da Rádio pra compartilhar. Tá jogando Canu. De pé na direita, ele adianta para o domínio agora de Caio. Deixando aqui embaixo, para o lado esquerdo, Caio. De cavadinha, Juan. Dominou, Juan de cabeça. Rolou pra trás. Atenção, Pedro Caú. Na cabeça de área. Inverteu pro Gonda. Lado direito, Gonda. Girou pra cima da marcação. Ponta direita, vem Fogão. Puxando bola pelo meio pra ali o Caio Alexandre. Rolou um pouco mais pra trás. Cícero pelo lado direito com Kevin. Kevin parou, pensou. E aí abre os braços do Canu porque pede bola lá atrás, rapaz. Lá no círculo central. Bola pro Canu. Lado esquerdo do Vitor Cruz. Vamos lá, Fogão. Vitor Cruz escapou da marcação. Tem campo aberto. Vitor Cruz, tô em cima. Opa, dominou com o braço, hein? Dominou com o braço. Juizão deu até vantagem, mas depois deu a falta. Derrubaram ali pelo meio Cícero. A falta marcada para o time do Fogão. Falta frontal. A falta é perigosa, hein, Amanda? Exatamente. Acabou sofrendo a falta o Cícero, né? Acabou ficando caído ali. A falta muito boa, Breno. Como você falou, né? Frontal ali próximo à meia-lua. Oportunidade, mais uma oportunidade para a equipe do Botafogo. Vamos ver, né? Como é que quem vai bater essa falta é muito boa, hein, Breno? A falta é boa pro Fogão. De perna direita, Kevin. Kevin não. Vamos ver. É bom sempre secar pra ver se a gente queima a língua, né, rapaz? Mais pra trás tá o Honda. Eu boto mais fé no Honda. Fala, Amanda. Exatamente. Isso que eu ia falar. Ele tá com a bola na mão, o Kensuke Honda, hein? É, pois é, rapaz. Vamos ver. De perna esquerda, Honda. Um pouco mais pra trás o Kevin, de perna direita. Mas eu acho que fica pro Honda. Três homens na barreira, bem na tangente ali da cabeça de área. A falta é a nossa esquerda. O Fogão tem chance de abrir o marcador. Vamos ver o Honda. Se vem disparo direto ou vem jogada ensaiada. Honda vai ser autorizado para fazer a cobrança. Ele toma distância também junto com o Kevin. Partiu o Honda de perna esquerda. Disparo. Defendeu o goleiro. Espalmou o João Carlos. E a zaga chegou tirando o perigo lá de trás do campo defensivo. Espalmou bem o João Carlos nessa, hein, Amanda? É, acabou espalmando porque não tinha nem como segurar, né, Breno? Tipo uma batata quente. Acabou tirando porque foi uma bomba. A bola tinha endereço. Botafogo 0, Cuiabá 0 no placar 94 FM. O Botafogo insiste, lado direito, Honda colocar. Alexandre vem, disparo por cima. Tranquilão pro João Carlos sair do gol e fazer a defesa em Brasília. E também aqui no Rio, cidade maravilhosa. São 9 da noite, mais 47 minutos. E aí, você quer saber o tempo de jogo? Já porque vem Fogão. Lado esquerdo do Vitor Luiz, ajeitou, Juan recebeu. Entrada da grande área de letra, passe errado, eu confirmo. 17 jogados, etapa inicial do espetáculo, 28 ainda pouco jogar. Copa do Brasil, oitava, jogo da ida aqui no Nilton. E no placar da 94 FM tá assim, ó. Botafogo 0. Cuiabá também 0. Principais artilheiros da Copa do Brasil, Nenê do Fluminense, Léo Gamalho do CRB com 6, Rodolfo do América Mineiro e Brenner do São Paulo com 4 gols. É bom levar pra você as emoções da Copa do Brasil, aqui no Som da 94 FM, a milionária Copa do Brasil, né, meu parceiro? Vale muito dinheiro, muita grana, e grana no bolso é sempre bom. Vem pra lado esquerdo, Caio Alexandre dominando pelo campo, e da grande área de ataque da equipe do Bota, inverteu lá em cima, Nazário, brigou pelo alto, ganhou Nazário, invadiu a área, limpou de perna na esquerda, ele foi puxado, hein, juizão deu nada. Poste, bola pro Cuiabá lá atrás, pelo campo de defesa, que tem contra-ataque, pelo lado esquerdo vem Matheus, campo intermediário, Matheus Barbosa, escapou de dois marcadores ainda, ele pela ponta canhota. direita, bico da grande área, Matheus invadiu a área, pé de bola, o Williams golou errado, Canu chegou rasgando lá de trás do campo defensivo da equipe do Botafogo, a bola sai em arremesso manual. E agora subiu um cartão pro Benevenuto. Eu não entendi o que que houve, né, rapaz? Benevenuto recebeu um cartãozinho amarelo, tá dando bronca ali no árbitro, e o árbitro, o senhor Gilberto Rodrigues Castro Júnior, deu uma bronca nele. Você entendeu, Jorgão? Acho que foi por reclamação, ele alegou falta e aí ele não aceitou o argumento do zagueiro do Botafogo e pra mandar na situação, o técnico também, Lazzaroni, fica chateado, mas não teve jeito. Cartão amarelo, o primeiro da partida para o camisa 14, Marcelo Benevenuto. Portanto, Benevenuto amarelado é o primeiro da partida. Chegamos aos 19:30, o placar é de 0-0. Tem arremesso manual, time do Cuiabá. Juizão não autorizou ainda não, porque tá ouvindo alguma coisa. Tá ali o Canu argumentando, também chega o Cícero. Eu não tô entendendo se ele tá ouvindo alguma coisa do VAR. Tá, Jorge? Tá, mas já ele vai mandar seguir agora. É, eu não entendi o que que houve, né? Mas vamos ver. Pelo lado esquerdo, vem o Cuiabá na altura do círculo central, volta lá atrás pelo campo de defesa com o Ednei. Ednei cruza a fronteira, volta a cruzar a linha que divide o campo de jogo para o campo de ataque do lado direito no intercâmbio de área. Atenção, adiantou, bola para Lucas Gamon, volta com o Ednei, de cavadinha, pelo alto, buscando pelo alto ali na frente, o Rainer não conseguiu fazer o domínio, ainda fez a falta, né? O Rainer também tem um nome estiloso, capaz, H-A-Y-N-E-R, o Rainer, sei lá, né, rapaz? É o Rainer, camisa 7 da equipe do Cuiabá. 20 jogados, Jorge Gamos. Quer falar, Jorge? O jogo. Um detalhe que a jogada anterior, o Bruno Nazário recebeu uma falta, não teve vantagem e ele deixou seguir. E depois eles ficaram avaliando se foi dentro da área. Isso não aconteceu. Ah, então foi isso. Foi de fato no lance anterior. Aquela jogada que o Bruno Nazário foi puxado, né? O juizão deu a vantagem. Honda, lado direito, lançamento para Kevin. Acerta o pé, Kevin. Levantou. Boa jogada, hein? Preciso falar alguma coisa? Amanda Viana. Ele não caprichou, né, Breno? Novamente aí, perdendo a oportunidade. Faltou um pouquinho de capricho ali na finalização. Acabou mandando essa coisa horrorosa, né? Isso é lamentável. Botafogo 0, Cuiabá 0. Ô, Jorge Gamos, como o Antônio Jorge falou, Amanda Viana é gentil, né? Muito gentil. É uma bola dessa. Você quer descrever, Jorge Gamos? É verdade. Olha, na pelada que eu jogo toda a segunda e sábado, se eu faço uma jogada dessa, eu vou ouvir a semana inteira, né? Ele é um jogador profissional, ele não pode fazer isso. Ele deu um chute horroroso, cruzamento pior ainda, e agora deu essa. O que foi isso? Eu nem sei como é que chama isso. Tem nome isso aí no futebol? Mandou lá atrás. Ô, Kevin, eu quero narrar uma boa jogada sua, Kevin. Por favor, Kevin. Lateral direito da equipe do Bota, mas a galera já tá na bronca com ele, né? E o de detalhe, hoje, né, rapaz? Oi. E se sair, aí entra o tal de Barrandegui. É, capaz. Melhor deixar o Kevin. Tiro de meta. Vai lá, João Carlos, para fazer a reposição para o time do Cuiabá. Ele despacha de pé na direita. Chegamos à marca de 22. 22 jogados. O placar é de 0 a 0. Copa do Brasil, parceiro. Terça-feira. O jogo da volta é terça que vem também. E amanhã tem o Mengão contra o Atlético Paranaense às 9:30 da noite. O Batista Júnior vai contar tudo pra você. Vem pelo lado direito no campo da mais o time do Bota. Lançamento foi interceptado ali pelo Matheus Barbosa. Meio mascado, meio enrolado a jogada. Mas ganhou o time do Cuiabá lá em cima, pelo lado esquerdo, com o Lucas Hernandes. Ele volta um pouco mais para trás com o capitão, o Anderson Conceição. 50 jogos, camisa 50 para ele. O passe pelo meio, na direção do jogador, que era Nenê Bonilha. Lançamento aqui embaixo para Elvis. Elvis escapa da marcação, um pouco mais para trás com o Lucas Gamon. Volta aqui embaixo com o Elvis. Pelo meio, de Elvis para o camisa 8, Matheus Barbosa. Enfiada para Elvis, por baixo, Vitor Luiz de Carrinho, tirando o perigo. Lá de trás do campo defensivo da equipe do Boté. Ele volta com ela dominada, pouco mais para trás com o Canu. Do bico da grande área defensiva da equipe do Boté no círculo central, na cabeça de área, na verdade tem bola ali o Benevenuto, quem pedia pelo círculo central era o Cícero, a bola volta com o Canu, na linha de zaga da equipe do Boté de perto na direita, ele faz o passe curto com o Vitor Cruz aqui embaixo pela ponta esquerda, Juan dominou pelo campo de ataque, pela ponta esquerda, Juan parou, levantou a cabeça e voltou lá atrás do campo de defesa, lá atrás com o domínio do Canu mais uma vez, bem no círculo central, 23 jogadas, o placar é de 0 a 0, Benevenuto deixou a bola passar pro Kevin, volta com o Benevenuto, ele para, pensa, meio que na fogueira, agora com o Canu, domina Canu na cabeça de área, está jogando no campo de defesa da equipe do Glorioso, abriu os braços, fez o passe aqui embaixo para o Caio Alexandre, saiu jogando ali um pouco mais na frente o Vitor Cruz, Caio Alexandre puxou da esquerda para o meio, Caio Alexandre, dele para o Vitor Cruz, pela ponta esquerda, ameaça cruzar a linha que divide o campo de jogo, cruzou, já está no campo de ataque o Vitor Cruz, mas ele volta para o campo defensivo, ele volta lá atrás para o campo defensivo da equipe do Botafogo. Apoio cultural no futebol da 94 FM, tem tudo Milênio, materiais elétricos, a melhor no centro Centro de Niterói. Anote aí o telefone, ó. 3254-1432. 3254-1432. Vitor Luiz, ele volta lá atrás pelo campo defensivo com Canu. De Canu para Benevenuto na altura do círculo central. Benevenuto adiantou pela ponta direita na direção de Kevin. Kevin botou no gramado. Enfiou bola para o domínio de Nazário. Nazário de pé na esquerda, lançou Pedro Caú, bolão. Cara a cara, Pedro Caú se enrolou. Cara, o Pedro Caú se enrolou. Ele leva as mãos à cabeça, reclama com bandeira, porque ninguém viu uma possível falta, um possível pênalti em cima dele. Você viu, Amanda? É, ele ficou reclamando ali de um toque também ali do zagueiro do Cuiabá, o camisa Ednei, né? Foi reclamar ali com o árbitro e com o auxiliar. Só que eles não marcaram nada, não. Então, vida que segue. Botafogo 0, Cuiabá 0, placar 94 FM. Esse é o futebol da 94 FM pra você. E a remessa manual para o time do Cuiabá aqui embaixo, pelo lado direito no campo defensivo, a lateral dos técnicos. Aqui Lucas Gamon se encaminhando para fazer a cobrança. Ele bota a bola e joga na frente, conseguiu fazer o corte. O Honda, mas com falta. Falta cometida pelo Honda na altura do círculo central. Lado direito no campo de ataque da equipe do Cuiabá, em Brasília. E também aqui no Rio. Cidade maravilhosa, são 9 da noite, mais 55 minutos. E aí, você quer saber o tempo de jogo? Chegamos aos 25 jogados, etapa inicial do espetáculo, 20 ainda por jogar. É a Copa do Brasil, oitava de final, jogo da ida, aqui no estádio Nilton Santos. O placar da Rádio do Rio tá assim, ó. Botafogo, por enquanto 0. Cuiabá, também 0. Piores defesa da Copa do Brasil, Brusque 9 gols, Águia Negra e Afogados da Engazeira com 7 gols, Breno. Tá curtindo. Tá na boa? Ah, eu tô. Tá boa. 94 FM. Isso, a rádio pra com. Aqui no som da 94 FM. Vem Cuiabá. Lucas Gamão levantou na área. O Williams vem disparo do Matheus pra fora. Foi do Elvis, na verdade, né, rapaz? O Elvis chegou ali batendo de perna direita. Ele deu piti com ele mesmo. O árbitro chegou. Calma, Elvis. É só tiro de meta, Jorgão. Tudo começou com uma falha do Benevenuto, né? Que saiu jogando errado. Aí a falta de qualidade também do atacante, que não aproveitou. Pra sorte, Alvinegra. Tiro de meta, segue 0 Bota, 0 Cuiabá, placar, tem tudo milênio, materiais elétricos. Amanhã tem mais, 9:30 da noite, a bola rola, Atlético Paranaense, Flamengo, Mengão e Furacão. Jogo da ida das oitavas da Copa do Brasil é lá em Curitiba. E a 94 FM vai contar tudo pra você. Quando a bola rolar, você vai curtir ele. O locutor que agita geral em alto astral. Todo nosso timaço, campo defensivo da equipe do Cuiabá pelo lado direito, cruzou a fronteira aqui embaixo, jogador que era Ednei, quando o jogador engatou do meio da rua, bateu Ednei. Também pessoal do Cuiabá tá forçando a amizade, né? Não é bagunça não, né, Antônio Jorge? Muita falta de respeito com o Diego Cavalieri, né? Chute sempre aquele que eu falo, chute mata pombo, passa longe, quando não é longe é torto. Pois é, capaz, 0-0. Amanhã Batista Júnior transmite junto com Cláudio Afonso, com Ricardo Neto, com Ricardo Oliveira e o Anselmo Veríssimo no plantão. É o timaço da 94 FM, a rádio do Rio, a rádio pra compartilhar. Espalha aí pra geral, meu parceiro. 94.1 FM. Alô, turma taxista, hein? Os taxistas estão na pista aí, ouvindo o futebol da 94 FM. Obrigado pela companhia aqui no som da Rádio do Rio. Alô, Marcelo taxista. Tamo junto aqui no som da 94 FM. Pelo meio vem Juan. Na altura do círculo central, ele bota no gramado Cícero abre jogada lá em cima, pelo lado direito, com domínio agora de Marcelo Benevenuto, ele pega na direita, ele dá um chute na frente para Kevin ia dominar essa bola, mas também aí a brincadeira com o próprio Kevin, né? Ele não teve culpa do lançamento que o Benevenuto mandou pra ele alto demais. O Kevin tentou dominar, não conseguiu. A remessa manual para o time do Cuiabá lá atrás pelo campo de defesa, Hernandes, dele para Anderson Conceição, aqui embaixo para seu companheiro Ednei, na cabeça de área. Ednei domina no campo defensivo da equipe do Cuiabá, campo intermediário, Ednei, de primeira pela lado direito com o Lucas Camão, aperta a marcação em cima dele, Juan, Camão, volta um pouco mais pra trás com o Ednei, corta a marcação do Juan, ainda ele, da direita pro meio, tenta escapar da marcação, dá um chutão lá em cima, na ponta direita, bota no gramado o jogador que era Lucas Hernandes, cruzou a fronteira, Hernandes, lançou na ponta esquerda, Elvis pedindo bola pelo meio, atenção, Matheus Barbosa, lançou o William Santana girou pra cima da marcação do Cícero, escapou do Honda mais uma vez, bico da grande área, perigo ao Univerde, invadiu a área, rolou pra trás, dominou no meio da grande área pra ali, Elvis, no campo intermediário um pouco mais pra trás, se engolou e perdeu a posse de bola, fez a recuperação Elvis, na altura do círculo central, penteou pra lá, pra cá, aqui embaixo na ponta direita com Elvis, com Ednei, de Elvis para Ednei, pelo meio no passe curto, e na aproximação agora do Rainer, pedindo bola pelo meio, o jogador quer o Matheus, a bola pro Rainer, escapou do Juan, Rainer invadiu a área, cortou mais um, vem disparo com cruzamento, o desvio foi feito pra escanteio, mais uma tentativa no meio da área, quem cortou foi o Vitor Luiz, é escanteio pro Cuiabá, hein, Antônio Jorge? Foi um corte providencial, para evitar perigo contra o gol alvinegro, ele simplificou, jogou pro fundo, vem escanteio contra o Bota. Aqui embaixo pela ponta direita, Elvis na bola, junto com ele também chega o Matheus, Matheus Barbosa, agora chega ali o assistente 2, o assistente 1, na verdade, o Clóvis Amaral da Silva, e vai dar o escanteio, ainda não, o juizão tá ali dando aquela bronca, cobrança feita, pelo lado direito é Grandes, levantou fechadinho nas mãos do Cavalieri, com tranquilidade o goleirão Diego Cavalieri no centro do gol, para fazer a defesa, tem contra-ataque o Fogão Kevin, fez a ligação direta na ponta direita para Nazário, Nazário escapou bonito, vamos lá Nazário, cortou mais um Nazário, tava o quê? Fez falta, ele deu falta de ataque do Nazário. Eu não entendi, agora chega o árbitro, vai atravessar o gramado para dar uma bronca mais uma vez no Benevenuto, ou é no técnico? Rapaz, esse árbitro também tá lá, o Gilberto Rodrigues Castro Júnior, ele tava lá em cima, hein, Jorgão? Aí vem aqui no banco de reservas, dá uma bronca no Lazzarone, hein, Jorgão? Mas essa ele acertou, o Nazário foi infantil, porque a bola era mais para ele, com o cotovelo, ele afastou o jogador da marcação, e o Benevenuto fica reclamando, já tá pendurado, depois vai chorar na cama, que é lugar quente, agora pro comentarista que não deixa dúvida, no domingo teve um técnico, colocou o armador na ponte esquerda com o armador, hoje o Botafogo tem o Bruno Nazário, que é melhor pela esquerda, e o Juan poderia lá pela direita, a melhor opção, lateral esquerda, ele insiste com a direita, eu vou ficar maluco. É, e aí, Jorge Gamos, é o jogo de xadrez do Jorgão ou do Lazzarone? Eu não sei de quem é o xadrez, hein, Jorge Gamos? É, isso que tá acontecendo a gente já viu em outros jogos. O Botafogo, ele até se defende bem. É, hoje não tem o Rafael Foster, tem o Cícero, porque havia uma expectativa de atacar melhor. Mas o ataque do Botafogo tá muito fraco, não chega. É, e isso tá atraindo um pouco o Cuiabá para o campo ofensivo. Talvez aí no contra-ataque o Botafogo possa surtir efeito. Agora um time lento, Ronda é lento, Caio Alexandre é lento, Cícero é lento, enfim, jogadores muito lentos, o mais rápido é o Juan, mas corre mais que a bola, aí não dá, né? Então o Botafogo faz uma apresentação ruim até agora. Vem descendo pelo meio Cuiabá, atenção, Matheus enfiou ponta esquerda, infantil, área, vem disparo pra fora, olha aí, ó, mais um disparo a gol dos caras, a bola foi direto pra fora, tiro de meta, Cavalieri vai lá para fazer, posição em Brasília e também aqui no Rio, cidade maravilhosa, são 10 da noite, mais 2 minutos. E aí, você quer saber o tempo de jogo? Aqui no som da 94 FM são 31 jogadas, quase 32, 13 ainda há pouco jogar. Etapa inicial do espetáculo é a Copa do Brasil, oitavas, jogo da ida. E no placar da 94 FM tá assim, ó. Botafogo. Ainda 0. Cuiabá. Também 0. A Copa do Brasil tem 213 gols em 92 jogos, média de 2,3 gols por partida. A Rádio do Rio, a Rádio Pra aqui no som da 94 FM, vem pela lado esquerda, atenção na velocidade do jogador, que era Cano, Cano no passe curto pela ponta canhota, Victor Luiz de pé na esquerda, levantou na área, Pedro Caú tirou a zaga de cabeça lá atrás, com o Ednei afastando o perigo, Cano brigou pelo alto, caiu, pediu falta, nada feita pra ele, Ronda no círculo central, o passe feito lá atrás, agora com o jogador que era Benevenuto, dele para o domínio aqui embaixo, do Cícero, Cícero pelo meio com Ronda, Ronda escapa da marcação, volta lá atrás com o Benevenuto, recomeça lá atrás no campo defensivo da equipe do Botafogo. Oi! Só um detalhe, o Jorge hoje não foi ouvido. Eles inverteram. Bruno Nazário tá na esquerda e o Juan na direita. É, capaz. Aí, ó. Estão te ouvindo, hein, Jorgão? Aqui embaixo tá o Nazário com a 10, lá em cima com a 7, o Juan, hein, Jorgão? A gente tá com moral, hein? A audiência que cresce a cada dia. Obrigado. Obrigado, meu povo. Vem pela ponta esquerda do fogão com o Vitor Cruz. Ele faz o passe no meio, dominou. Nazário pela ponta canhota. Vamos ver agora. Vamos ver agora. Levantamento feito para Pedro Caldo de cabeça pra fora. Acabou pegando sem direção, mas olha aí, ó, só em trocar já deu um cruzamento lá dentro da área, hein, Amanda? É, Breno, e que cabeçada nele do Pedro Raul, e detalhe que o zagueiro ficou reclamando ali de um empurrão ali na área, é, oportunidade aí, Pedro Raul acabou pegando muito mal ali na cabeçada, né, oportunidade aí desperdiçada. Botafogo 0, Cuiabá 0, no placar de Tem Tudo Milênio Materiais Elétricos. Tem Tudo Milênio, a melhor no centro de Niterói. Telefone 3254-1432. 3254-1432. Vem lá, arremesso manual. Na verdade, é falta no campo defensivo da equipe do Cuiabá. Já cobrada pelo Lucas Cabomo. Lá em cima, pelo lado esquerdo, na aproximação de Nenê Bonilha. Dele para Anderson Conceição. Anderson Conceição adiantou pelo meio, escorou de cabeça lá atrás. Maxwell. Maxwell domina no campo defensivo da equipe do Cuiabá. Apertou marcação ali atrás. O Cícero dá um chutão lá de trás. O goleirão João Carlos afastando o perigo do campo defensivo da equipe do Cuiabá, que tem contra-ataque pelo lado direito, vem na velocidade, atenção, Lucas Gamon, escapou entre dois, Lucas Gamon, ninguém tira dele, enfiada de bola, Williams, ponta direita, cruzamento na pequena área, tira Canu, e a bola sai para arremesso manual, o Lazzaroni pagou geral ali, rapaz, é arremesso manual pro time do Cuiabá, pela ponta direita, ou é pro Botafogo, hein, demora, ah, ele deu impedimento, rapaz. Ficou todo mundo ali abrindo os braços, reclamando. O jogador do Cuiabá se encaminhou para cobrar arremesso manual. Foi só impedimento, hein, Antônio Jorge? É, mas foi frouxa a marcação, hein? Jogadores do Botafogo não acreditavam na competência do meia do Cuiabá. Foi fazendo fila, deu assistência, aí ele pecou porque estava realmente adiantado. O assistente número 1 assinalou e o árbitro apitou. Segue 0, bota 0, Cuiabá. Esse é o placar da 94 FM, a rádio pra compartilhar. Campo defensivo tem bola lá em cima, o jogador que era Benevenuto. Ele levantou a cabeça, faz o passe curto para Kevin. Kevin adiantou essa bola na altura do círculo central. Quando jogada ronda, pelo meio, na altura do grande círculo, um pouco mais para trás com o Cícero. Dominou o Cícero de perna esquerda, ele deu um chutão pro Kevin. Acerta Kevin, matando o peito e botando no gramado ainda, Kevin, perna direita na área, nas mãos do João Carlos, mas olha aí o Kevin, ó, levantou a cabeça direitinho, fez o cruzamento, pelo menos botou na área, hein, Amanda? É, pelo menos o Kevin colocou na área, né, a pena é que foi um pouco fraco, foi na mão ali do goleiro, o João Carlos fez a defesa com segurança. Botafogo 0, Cuiabá 0, no placar 94 FM. Em Brasília e também aqui no Rio, cidade maravilhosa, são 10 da noite, mais 6 minutos. E aí, você quer saber o tempo de jogo? 36 jogadores, 9 ainda por jogar. Etapa inicial de espetáculo é a Copa do Brasil, oitavas, jogo da ida. Aqui no som da 94 FM, diretamente da cabine 13 do Nilton. E no placar da 94 tá assim, ó: Botafogo, por enquanto 0. Cuiabá, também 0. Felipe Coutinho está fora das partidas da seleção brasileira contra Venezuela e Uruguai. Cortado por lesão, o jogador será substituído. Rapaz, que situação, hein? Coutinho cortado. Veio o levantamento na grande área. Juan ia dominar essa bola. Veio pro Cícero de perna esquerda. Bateu. Epa! Fiquei na impressão, no toque no braço. Juizão devido a que segue. Vem pela ponta esquerda. Vitor Cruz do bico da grande área. Fez o levantamento aberto no segundo pau. Ronda de cabeça pro meio da grande área. Pedro Caio emendou a bicicleta com desvio pra fora! Pra fora! É escanteio pro time do Bota. Teve desvio. O Pedro Caio arriscou a bicicleta. Agora tem jogador do Cuiabá caindo, tenta fazer ali aquela serinha, mas é a pressão do fogão, hein, Amanda? É, Botafogo pressionando, né? Pedro Raul ainda tentou ali, como você falou, né? Uma bicicleta, teve desvio, escanteio para a equipe do fogão. Vai chover na área do Cuiabá, hein? É, vamos ver agora, juizão, para, pensa, não sei se ele vai ouvir o VAR. Você acha que deve ouvir o VAR, hein, Jorge? Digamos, aquele toque no braço na área, acho que não vai ouvir não, né? Eu acho que não, eu acho que ele vai mandar bater o escanteio, o jogador do Botafogo já tá se dirigindo, ele teve certeza que a bola não bateu. Vamos ver, Juan na bola, de back na direita, vem escanteio pro Bota, quem sabe agora Fogão, o golzinho seria bom demais, hein, Fogão, pra sair na frente na briga por uma vaga nas quartas e ganhar uma grana, né, rapaz? A Copa do Brasil é boa demais pra isso, é escanteio, Juan de back na direita, meia altura pra fora. Quer comentar, Jorge Ramos? Olha, Breno, se eu comentar, eu posso cometer até uma heresia. Segue, segue então, segue. 38, placar é de 0 a 0. Então vou chamar a Amanda Viana. O que foi isso, Amanda? Ele bateu muito mal. Mal. Isso foi horrível. Até eu tô sem entender como ele conseguiu fazer isso, Breno. Ô, Jorge Ramos, é sério agora. 38, faltam 7 no primeiro tempo. Botafogo tá muito nervoso em campo contra o Cuiabá. Não precisa disso tudo, hein, ô Jorge Ramos? O Botafogo joga contra o tempo. O Cuiabá, quanto tempo vai passando e não sai gol, é melhor pro Cuiabá. Pro Cuiabá sair pro jogo, tem que levar pelo menos 2 gols. Se levar um, também não vai sair. Muito pouco provável. Mas o Botafogo não consegue ter velocidade. Tem que ter rotatividade e velocidade para vencer aí a zaga da equipe do Cuiabá. O que o Botafogo não faz. O Juan é um arremedo, né, nesse jogo. O próprio Nazário não joga bem. Estou me alongando um pouco porque o jogo está parado agora. Houve uma falta ali. Enfim, é muito pouco, né? Tem que ter velocidade, rotatividade para fazer o gol, finalizar pro gol. Contra o Goiás chegou, não finalizou. Agora nem chega, nem chute no gol vai. Pois é, tem que acertar isso aí, Lazzaroni. Ouve a voz do Jorge Ramos, hein? Já ouviu o Antônio Jorge, tem que ouvir o outro Jorge agora, rapaz. Que tem que acertar isso aí, hein, Lazzaroni. Campo defensivo tem bola, a equipe do Botafogo lá em cima agora com o Cícero. Ele pede aproximação de alguém. Faz o passe curto com o Benevento lá em cima pelo lado direito, no trono do círculo central. Agindo a bola para o domínio de Kevin. Kevin aperta a marcação em cima dele, prefere voltar lá atrás. Uma pedrada pro Cavalieri. Deve correr atrás para evitar o escanteio. Faz o passe curto aqui embaixo para o domínio de Canu. Canu sai jogando. Campo intermediário da equipe do Botafogo. Levantou a cabeça. Canu, parou, pensou, não tem muita opção, ainda Canu, da esquerda pra direita com o Benevenuto, o tempo vai passando, quase 40, o placar é de 0 a 0, é só o primeiro tempo. Eu ainda confio em um golzinho nessa etapa inicial, hein? E os gols do Fogão vão estar lá no meu Insta, dá aquela moral, segue lá, @ Breno Monsef, MONSEF, os bastidores da transmissão, também os gols que eu narro aqui na 94 FM, todos vão pra lá pro Insta, @ Breno Monsef, dá aquela moral, eu venho pra lá desse escador, o campo intermediário, caiu ali o Lucas Hernandes, o juizão deu falta pro Cuiabá, falta já cobrada, era entrou do grande círculo, bola com o Nenê Bonilha, dele pelo meio com Elvis, ele volta lá atrás, na aproximação e domina agora de Ednei, no passe curto na frente, domina o camisa número 5, o Nenê, aqui embaixo pela ponta direita com o Lucas Ramon, volta com o Nenê, de primeira na frente, procurava aqui embaixo, camisa 7, o Rainer, não conseguiu, contra-ataque do Bota, na altura do círculo central, o passe feito aqui embaixo pela ponta esquerda com Caio Alexandre, epa! Chegaram rasgando o Caio Alexandre, foi o Lucas Ramon, camisa 2, o juizão falou, não corre não, fica aí, igual a mãe com o chinelo na mão, né? No caso, o juiz veio com cartão, né, Amanda? É, merecia ali um cartãozinho, né, o Lucas Ramon, né, mas agora sim, cartão amarelo para Lucas Ramon por conta dessa falta aí em cima do jogador do Botafogo, Caio Alexandre, chegou rasgando ali, amarelo para o camisa número 2 do Cuiabá, Breno. Ô, Jorge, digamos, o árbitro veio com o cartão na mão, falou, ei, volta aqui, não corre não, e deu o cartão, eu lembrei da mãe com o chinelo na mão, hein, Jorge? Não, sem dúvida nenhuma, o cartão foi muito bem aplicado. O jogador parou uma jogada sem necessidade nenhuma no meio de campo, deu uma pancada, é que nem a mãe que dá bronca no filho e dá palmadinha. Vem aqui, chega aqui, bota a mãozinha. Vamos! 41,5, placar de 0 a 0. No campo defensivo tem bola, Canu, abertura de jogada aqui embaixo, na ponta esquerda com o Vitor Cruz. Um cartão pra cada lado, né? Marcelo Benevenuto pelo lado do Bota. E agora o Lucas Ramon pelo lado da equipe do Cuiabá. Vem pela esquerda, lançamento feito para o domínio do Nazário ajeitou pelo meio, Caio Alexandre dominou. De primeira, Pedro Caú, girou pra cima da marcação, devolveu Nazário, ponta esquerda, bico da grande área, ainda Nazário. Rolou pra trás, Vitor Cruz, dominou pelo campo intermediário, Vitor Cruz da esquerda pro meio. Pouco mais pra trás na aproximação e domina agora de de Canu. Canu volta lá no campo defensivo. A bola da entrada da área voltou lá pro campo defensivo. 42, o placar é de 0-0. Vem pro lado direito, Kevin. Intermediária de ataque da equipe do Bota. Vem Kevin, lateral da grande área. Epa! Falta! Foi derrubado pelo Lucas Hernandes. Tem falta em cima do Kevin. Mais uma. É um mini corner. É o escanteio de mangas curtas. Vem, Amanda! É, acabaram pegando ele, né? Pegaram o Kevin ali, falta muito boa pela direita, próxima ali à grande área. Vamos ver, né? Quem vai bater mais uma oportunidade. Detalhe, o Breno, que você estava falando aí do Juan, né? Camisa 7, essa camisa pesa, hein? Essa camisa 7 pesa. Lembrando que amanhã Garrincha estaria completando 87 anos. Ah, rapaz, você falou que a camisa pesa e depois falou o detalhe do Garrincha. Não teve nada a ver uma informação com a outra, né, Amanda? É, nada a ver. Tem nada a ver com o Juan em campo, com a 7, calma. Deixa pra lá. Isso, foi só uma informação adicional, é isso. Falta pro time do Botã. Lado direito, Nazário levantou de perna direita no segundo pau. Atenção, Benevenuto cortou pra trás, rapaz. Ronda devolveu pro lado direito, Benevenuto limpou de perna direita, levantou na grande área, Nazário escorou de cabeça pro meio, tirou lá de trás. O Ednei de cabeça, recuperação no campo intermediário, a bola pelo meio com o Williams, abriu jogada, caiu Williams e ganhou falta. A falta lá atrás do campo defensivo da equipe do Cuiabá. Por aqui 43, o placar é de 0-0. 0-0 é a Copa do Brasil, jogo da ida. Amanhã tem mais pelas oitavas, tem Furacão e Mengão, Atlético Paranaense e Flamengo, às 21h30, com Batista Júnior, com Cláudio Afonso, com Ricardo Oliveira e o Ricardo, né? Até o timaço da 94 amanhã, hein? A partir de 21h30 a bola rola e você curte aqui no som da rádio pra compartilhar. Lá atrás pelo campo defensivo tem bola, Anderson Conceição, ele adiantou pro lado esquerdo, no do círculo central, a bola volta no campo defensivo com o Nenê Bonilha. O Tizão pegou uma falta, né? Uma falta cometida ali pelo Juan no campo defensivo da equipe do Botafogo. Falta já cobrada, aqui embaixo com o Lucas Camão, é na altura do círculo central, disparo feito na frente pra ele, cortou embaixo, Vitor Luiz, Williams, entrada da grande área, Williams lançou todo errado. Ele lançou todo errado, a bola saiu pra tiro de meta. É só tiro de meta pro time do Fogão. O Cuiabá resolveu não chegar mais, hein? Você tá por aí ainda, né, Jorgão? Tô quase desistindo, mas eu acredito sempre, só pra lembrar, é praticamente um time de reservas do Cuiabá, esse é o detalhe. Pois é, né, rapaz, são 11 desfalques na equipe Auriverde, a equipe do Cuiabá. Tá tudo ok aí, né, DJ Presuntinho, né? Diz sim ou não, hein? Vem pra lado direito, na altura do círculo central, dominando essa bola pra ali o jogador, que era o camisa 8, Matheus Barbosa. Caiu, falta marcada. Um minutinho de acréscimo, vamos até 46. Nosso Jorge Filho, DJ Presuntinho, o cara manda bem demais, rapaz. É, isso aí, nosso DJ Presuntinho, 45. Vamos até 46, na altura do círculo central, tem bola dominando o jogador pra ali, que era Anderson Conceição, enfia a bola pela ponta esquerda, na altura do campo intermediário, caiu, pediu falta, juizão deu falta. Falta em cima do Matheus Barbosa, lado esquerdo, no campo de ataque da equipe do Cuiabá. 45-20, vai acabar o primeiro tempo, por enquanto nada de gols, né, rapaz? 0-0 aqui no Nilton, tá oxo, ninguém marcou nada por enquanto. Tem falta o Cuiabá lá em cima pelo lado esquerdo, no campo intermediário, próximo ali, lateral do gramado, na bola Matheus Barbosa, faz o passe curto pelo meio, na aproximação do meio do Nenê Bonilha, quando o juiz apita com 45-40, é o fim do primeiro tempo. Botafogo, por enquanto 0. Cuiabá, também 0. Aqui no som da 94 FM, daqui a pouco tem Jorge Gamas nos comentários, vai contar pra você a história do que foi essa etapa inicial de por enquanto. Botafogo 0, Cuiabá também 0, mas antes eu chamo a dupla de repórteres, Antônio Jorge, Amanda Viana, fala dupla. É, o Cuiabá e o Botafogo vão empatando em 0-0, primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. O técnico Marcelo Chamusca tem à disposição no banco de reservas 12, Matheus Nogueira, 13, Ferrugem, 14, Pierini, 15, Léo, 16, Iago, 17, Everton Pop, 18, Diego Jardel e 19, Jean Patrick. E pelo lado do Botafogo, Antônio Jorge. Antes das opções do Bruno Lassarone, deixa eu abrir a Amanda, agência. É social audiência que aumenta cada dia na 94 FM. O casal Ingrid e o Gadelha, lá no Largo do Machado. O PH lá em Tomazinho. O senhor Rosael lá em Milópolis. Vê que a audiência vai pulando de bairro em bairro. E a gente agradece do fundo do coração. Ana Carolina na Penha. O Rafael Processe, nome diferente, lá em Milópolis. todos botafoguenses acreditando numa vitória do Botafogo. E claro, o grupo da minha pelada e da sueca lá em Bom Sucesso tem o Luciano Gordo. Esse gordo é meio traíra. Você joga sueca, Jorge? Eu jogo sueca e sou praticamente tricampeão. Pode me convidar qualquer dia. Está convidado. Então o grupo vai recebê-lo muito bem, porque esse Luciano Gordo, eu descobri que no Goiás e Botafogo, ele na pule dele de aposta, ele botou Goiás. Então ele tá com o filme queimado lá com a galera alvinegra lá em Bom Sucesso. Alô, Tiagão, um abraço, Gaspar, o Dudu, vai anotando aí, o Zé Luiz, o Fernando, o Alessandro, o Felipe e o Gustavo, e é claro, para fechar a turma da Uber também, que a gente sempre tem a oportunidade de ter aí a se transferir de um lado pro outro, pra se transportar de um lado pro outro. Alô, Marcela, aquele abraço lá em Bom Sucesso, meu capitão Edson, o Alexandre, baixinado, um maior grandão, Marlon e o Will. E fechando, alô, primo André, André Casquinha, boa sorte, meu primo, aí, Maricá, eu acredito em você, e o engenheiro Luilton, todos botafoguenses, é claro, meu querido Alberto, lá em Niterói, e fechando, a Sueli e Caraí. Um abraço e obrigado pela audiência, esperando que você possa explodir o gol do Cuiabá no segundo tempo. As opções do Bruno Lazzaroni tem o Saulo, Rafael Foster, Matheus Babi, Lécaros, Luiz Otávio, Varley, Gustavo Cascar, não sei porque o nome dele é Cascardo, nem quero saber. É, isso mesmo, não adianta botar a vinheta não, porque eu não quero nem saber se é Cascardo, Cascalho, Davi Araújo, Souza, Kevin e Barrandegui. Zero Bota, zero Cuiabá. Quem é que vai voltar, hein, Amanda? Ele vai fazer o quê? Explodir o quê? Explode. Ah, que beleza! Valeu, Amanda Viana, valeu, Antônio Jorge! Fim do primeiro tempo aqui no estádio Nilton Santos, por enquanto, Botafogo 0, Cuiabá também 0. Vou ao plantão com Anselmo Veríssimo. Pelas oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira em Vila Belmiro, 16 horas, Santos e Ceará. Na Arena da Baixada, 21:30, Atlético Paranaense e Flamengo. No Olímpico em Goiás, Atlético Goianiense e Internacional. E lá no Anel Química Arena, Corinthians e América Mineiro, às 21:30, Breno Monsef. Valeu, Anselmo Veríssimo, trazendo pra gente o F5 do plantão. São 10:19, vamos fazer aquele rápido break. E na volta, tem análise completa do Jorge Ramos, vai contar pra você como foi a etapa inicial de, por enquanto, Botafogo 0 e Cuiabá também 0. E mais importante do que isso, que esperar pro segundo tempo. A gente volta, já não ouse mudar o seu rádio. Fique conosco aqui no som da 94 FM, a rádio pra compartilhar. 94 FM, futebol pra compartilhar. A rádio do Rio. A última pesquisa do Ibope confirma, Eduardo Paes segue na liderança para a Prefeitura do Rio. Eduardo Paes está com 30%. Eduardo Paes tem 42% dos votos válidos. É por isso que as agressões a Eduardo já começaram. E o Crivella só ataca o Eduardo por um único motivo. Porque Eduardo Paes é o único que ganha do Crivella no segundo turno. E com Eduardo Paes, o Rio vai voltar a dar certo. É mais que trabalho, é amor ao Rio. Eu sou Denise Rivera. Tenho coragem para fazer diferente e oferecer soluções reais na luta por melhores condições de vida para crianças com necessidades especiais e contra maus tratos aos animais. Denise Rivera, 15-333. É 15! Em 2013, os jovens mostraram que podem mudar o Brasil. Em 2018, mostraram que podem mudar a política. Em 2020, quero mostrar que eu posso mudar o Rio de Janeiro. Pelo esporte, pela juventude, pelas comunidades da nossa cidade, vote Fábio Teixeira, 15-021. É 15! Precisamos avançar nas agendas conservadoras. Contem sempre conosco. Sou Carlos Bolsonaro, 10120. Para vereador, Zico 10012. Para vereador, Zico 10012. Crivella 10. Priorizar a educação, saúde e o nosso transporte. Vereador Edson Zanata, 10210. Crivella 10. Vamos ocupar nossos espaços. Sou Rogério Bolsonaro, 10127. Vote nos vereadores do Republicanos. Republicanos, 10. Luiz Lima tem a determinação de um campeão olímpico. Carioca raiz, conhece o Rio de verdade. Professor, palestrante e líder motivacional é uma referência para jovens e empreendedores. É um deputado federal diferente, trabalha sério, é um dos 10 melhores parlamentares do Brasil. O Rio tem opção, PSL e PSD. Horário gratuito, Lei 9.504. Estudei a vida toda em escola pública. No meu plano de ação, a educação tem lugar especial. A principal proposta é retomar o conceito dos CIEPs, com educação em tempo integral, café, almoço e janta. Na minha gestão, nenhuma criança vai ficar para trás. Sou Marta Rocha, candidata à Prefeitura do Rio e tenho coragem para fazer diferente. Um, dois, confirma com amor no coração. Um, dois, confirma. Prometo lutar pela saúde, pela jornada de trabalho de 30 horas semanais. Vote Edson Leite, 19.520. A saúde pede socorro. Luta, competência e determinação. Juntos por um Rio melhor. Paulo Roberto, 19.300. Vote 19.773. É a voz do povo. Zico Bacana, estamos juntos de novo. Fui eleito o melhor subprefeito dos últimos 20 anos. Agora, na Câmara Municipal, preciso do seu voto. Sancler Melo, 19.900. Carlos Eduardo, 19.044. Ser Flamengo é ser humano e ser inteiro e forte na capacidade de querer. É ter certezas, vontade, garra e disposição. Ser Flamengo é raça, é amor, é paixão. A 94 FM atendeu a fome de gol do torcedor rubro-negro e vai jogar junto com o mais querido do Brasil. A partir deste domingo, em dia de jogo do Mengão, a Rádio Pra Compartilhar passa a fazer parte da maior torcida do mundo. Onde o manto rubro-negro estiver, o microfone da 94 estará junto. Lugar de rubro-negro é na 94 FM. FM Futebol pra compartilhar. Eu e você no som da Rádio do Rio, estamos de volta. Aqui está o Newton Santos, 10 horas mais 24 minutos. Intervalo de jogo, por enquanto. Botafogo 0, Cuiabá também 0. Oitavas de final da Copa do Brasil. Jogo da ida, manda um abraço pro Jorge, lá em Timon, no Maranhão, e a esposa dele, a Bruna, que estão curtindo o futebol da 94 FM. Eu tinha falado que é São Luís, mas não é São Luís, não, é Timon, lá no Maranhão. Obrigado, Jorge Leonardo, também a Bruna, a esposa dele, estão com o somzão alto da 94 FM, lá no Maranhão, terra boa. Obrigado pela moral, sempre dando aquela maior pro futebol 94. Da 94 FM. 10h25, chegou a hora dele, ele vai contar pra você, torcedor do Bota, ou não, você que tá só ouvindo um bom futebol nessa terça-feira, como foi essa etapa inicial de, por enquanto, Botafogo 0, Cuiabá também 0, aqui diretamente do estádio Newton Santos. Tá chegando ele, o comentarista que não deixa dúvida. Fala, Jorge. Bom, meu querido Breno Monsef, e a você que está ligado na transmissão da 94 FM. Um primeiro tempo muito abaixo da expectativa que qualquer torcedor pode ter pelo seu time. Botafogo joga uma oitavas de final da Copa do Brasil contra a equipe do Cuiabá, que está na Série B, equipe que foi campeã da Copa do Centro-Oeste, ali, né? E tem... Copa Verde, é. Ali na região Centro-Oeste mesmo. Isso. É isso aí, tem razão, Copa Verde é o nome correto. E o Botafogo joga esse primeiro jogo em casa e tem que, pelo menos, fazer um gol e vencer a partida. Mas o problema é acertar ali as jogadas de ataque e o gol, finalização. E o Botafogo é lento. E quando qualquer time, quando é lento, facilita a marcação. Então a equipe do Cuiabá, ela perde a bola, se recompõe rapidamente. E o Botafogo fica trocando bola no meio. Quando quem acompanhou a narração percebe que o Breno fala toda hora: volta com os zagueiros, toca para lá, toca para cá. E nada acontece. Jogadores muito lentos. Então você tem que associar ali a velocidade e a rotatividade. São os deslocamentos. Outra coisa, quando você dá um passe, se você não tem precisão de passe, você obriga o seu companheiro a um esforço físico maior e muda todo o andamento da equipe no campo. Então você se desgasta mais. Fisicamente você se desgasta com o passe quando ele não é preciso. E o Botafogo, além de errar passes, ele dá passes muito distantes, né, dos jogadores. Alguns passes no início foram para fora, lateral, difícil de você dominar, jogador dominar, enfim. Então fica muito complicado. Então você tem que, o que o Lazzaroni deve estar conversando? Olha, tem que ser mais rápido, tem que ter mais rotatividade. Ele chegou a trocar, botar o Juan pelo lado direito e botar o Bruno Nazário pelo lado esquerdo, mas tem que ter velocidade, não adianta só trocar. Tem que ter essa penetração, toques rápidos. Você obriga a outra equipe a se movimentar, você ilude a outra equipe, você faz faltas, né? Você tem faltas a favor. Então é o caminho para se abrir o espaço e tentar a finalização. Botafogo teve uma jogada aos 5 minutos, o Nazário fez um bom lance na linha de fundo, mas bateu mal para trás, acabou a zaga cortando. Aos 6, o Juan teve uma oportunidade, chutou fraco, a defesa boa do João Carlos. Depois aos 13, o Kevin chutou ali da direita, uma jogada parecia ser boa, mas bateu lá na estratosfera, ruim. Depois aos 14, foi o primeiro chute do Cuiabá, o Elvis, o 10, deu para a defesa do Cavalieri. Depois, aos 16, o Ronda bateu uma falta e foi a jogada mais perigosa, porque foi no gol, mas foi no centro. Aí o João Carlos, de soco, tirou. Aos 26, um chute do Elvis para fora, Elvis da equipe do Cuiabá. Depois, aos 33, o Pedro Raul deu uma cabeçada sozinho na pequena área, cabeceou para fora. Quer dizer, lento, não saiu do chão. E aos 37, houve uma bola que o Pedro Raul pegou de bicicleta e ela acabou batendo no zagueiro, indo para escanteio. Foi um lance perigoso, mas o Pedro Raul é muito lento. Se ele tiver espaço, aí ele mata, vira e chuta. Agora, se o cara ficar ali a 2 metros dele, quer dizer, um espaço imenso, ele não tem velocidade para fazer isso. Enfim, o que esperar do segundo tempo? Pode mexer, não sei se vai mexer, daqui a pouco a gente vai saber, o Jorgão vai informar, e a gente vai saber o que o Bruno Lazzaroni está pensando. Ou aumentar essa velocidade, porque a equipe do Cuiabá é franca atiradora. Ela está aqui para, né, perder de pouco, empatar se puder, mas, né, o Botafogo está facilitando e o Botafogo joga contra o tempo. Botafogo não mexeu não, hein? Pelo menos é o que eu estou vendo, né, aqui, ó. Então vamos 2, 4, 6, 8, 10, mexeu não. Vamos ver se mexe na movimentação. Não mexeu nos jogadores, na movimentação. Também, se você olhar para o banco, também dá para chorar. Não é muita coisa que o Botafogo tem no banco. Tem o Kelvin, que é um pouco mais rápido, Matheus Babi, que é um jogador que protege bem a bola, é lento também. Bom, tem o Davi Araújo, que é outro que pode entrar. Vamos aguardar. As equipes já estão ali, o árbitro já chamou todo mundo. O árbitro foi razoável para bom, né? Um pouquinho conversador demais, um pouco indeciso às vezes, mas deu para passar, nota 5 nesse primeiro tempo. Vamos ver como é que ele se comporta. Botafogo tem 45 minutos mais os acréscimos para tentar vencer o jogo, meu querido Breno Monsef. Valeu, Jorge Gamos, o comentarista que não deixa a dúvida, vai começar o jogo e só confirmando sem mexidas, né, Jorge e Amanda? Sim, meu chefe. Confirmado, Breno, sem mudanças nesse segundo tempo. Beleza, vai começar o segundo tempo. Aqui no som da 94 FM, quem vai dar a saída vai ser o Cuiabá. Atacando da direita para a esquerda, o gol da Rua das Oficinas. E consequentemente o Bota. Da esquerda para a direita, o gol da linha do trem. Sem se enrolar, porque apita o árbitro. E a bola volta com a Rexon do Nilton. 94 FM, futebol pra compartilhar. 94 Futebol. Botafogo, Cuiabá. Aqui no som da 94 FM, explodindo tudo em 94.1. A bola com o João Carlos, que dá um chutão errado. A bola sai para a cabeça manual. O Fogão tem posse de bola pela lado esquerdo no campo. Já na quebrada para fazer a cobrança. O Vitor Luiz bota a bola em jogo para o time do Botafogo. É na altura do campo intermediário com o Cícero. Dele aqui embaixo, a bola domina de Kevin. Na altura do grande círculo, de perna direita, ele dá um chutão pelo alto na direção de Juan. Juan corre atrás dela, corre. E a bola foi para fora. Como fala o Jorge Gamos, ele corre mais que a bola. Dessa vez a bola correu mais que ele, né? Tentou apostar a corrida, mas a bola foi para tiro de meta. É tiro de meta para o João Carlos fazer a reposição. Esse é o futebol da 94 FM para você, levando as emoções da Copa do Brasil, oitavas de final, jogo da ida. Vamos juntos aqui no som da 94 FM. E lembrando, se o Botafogo ganhar, pelo menos empatar com gols, os gols vão estar lá no meu Insta. Dá aquela moral, arroba Breno Monsef. Monsef é M-O-N-S-E-F. Arroba Breno Monsef, dá aquela moral. Também tem bastidores, tá tudo lá, meu parceiro, lá no Insta. Os gols que eu narro aqui na 94 FM. Arroba Breno Monsef. E arremesso mola pela ponta esquerda, vai lá para fazer a cobrança para o jogador que era Lucas Hernandes. Ele toma distância, posse de bola para o time do Cuiabá no campo de ataque. Já já o detalhe. Ele toma distância, faz o passe na frente. Williams domina no bico da grande área, volta essa bola um pouco mais para trás de calcanhar para o Hernandes. A bola saiu para o time do Cuiabá mais uma vez. Detalhe rápido, fala aí. Sabe quem está te dando uma moral? Quem? Dona Ana Lúcia, ela mora no Andaraí, na terra de Dundum, mãe da minha querida repórter Amanda Vieira. Ah, dona Ana Lúcia, curtindo o futebol da 94 FM, dando aquela moral com o somzão alto em 94.1. Tem escanteio, o time do Cuiabá pela ponta esquerda. Se encaminhando para fazer a cobrança, Lucas Hernandes, junto com ele, por ali está o Elvis. Vamos ver quem vai para a cobrança. De perna direita, o Elvis. De perna esquerda, o Hernandes. Vai ser autorizado para fazer o levantamento. Chegamos à marca de 2, né? 2,5, isso? 2,5. Capaz de desaprender a olhar o relógio digital, aí dá ruim, né? Tem gente que não sabe olhar o relógio de ponteiro, mas esse aqui é digital. 2,5. É escanteio. Levantamento na pequena área. Sai de soco, Cavalieri, tirando o perigo. Tenta dar prosseguimento ao corte ali pelo meio. Max não conseguiu. A bola fica viva no campo defensivo da equipe do Botafogo. Vitor Cruz se enrola. Não dominou. Ganhou pela ponta direita. Kainer. Kainer abriu jogada. Ponta direita ainda com o Lucas Ramon. Bico da grande área. Ramon, linha de fundo. Vem cruzamento. Um chute também, né? Eu não sei o que ele fez aí. Deu um chute. A bola saiu lá do outro lado em arremesso manual, se encaminhando Kevin para fazer a cobrança. Futebol da 94 FM tem apoio cultural, tem tudo, Millennium Materiais Elétricos, a melhor no centro de Niterói. Telefone 3254-1432. 3254-1432. Arremesso manual cobrado pelo campo defensivo com o Diego Cavalieri. Ele domina essa bola no campo defensivo da equipe do Bota, meio que na fogueira para ali o Canu. Dele para Benevenuto, na fogueira ainda, Benevenuto. Bico da grande área defensiva da equipe do Botafogo. De primeiro aqui embaixo para o domínio de Kevin. Volta com o Benevenuto, lateral da grande área. Lá atrás agora com o Cavalieri. Ele domina essa bola, Cavalieri, de perna esquerda. Adianta para o domínio de Canu. Campo defensivo pela intermediária da equipe do Botafogo. Ainda Canu, para, pensa, e aí ó, volta. É o que o Jorge Ramos falou, rapaz, no intervalo. Botafogo voltando muito a bola, lá no ataque. E volta lá pro campo defensivo. Benevenuto, dominando pelo campo intermediário, da direita para a esquerda na direção de Canu. Canu na altura do círculo central, ele bota no gramado. Adianta para o domínio de Vitor Cruz, altura da linha que divide o campo de jogo, ainda Vitor Cruz, ele para, pinça, tendo para o domínio agora de Pedro Caú, buscando bola no meio de campo, mas dá o passe errado. Lá de trás chegou rasgando o Lucas Ramon, botando a bola para arremesso lateral. De segunda a sexta, sempre à meia-noite, Jorge Bacarin comanda o Viradão 94, muita música boa, a melhor companhia para sua madrugada. Daqui a pouco tem, hein, à meia-noite, Viradão 94 com ele. E agora tá caído ali pelo meio, me parece ser o Vitor Luiz, tá se levantando aos poucos, sofreu uma faltinha, bem na linha que divide o campo de jogo, hein, Amanda? É, o Vitor Luiz acabou sentindo, né, quem pegou ele ali foi o camisa número 8, Matheus Barbosa, né, o Vitor Luiz agora já está se levantando, fica reclamando ali também, mas já se levantou. 0 Botafogo, 0 Cuiabá, o placar 94 FM. Pela direita vem Juan, na altura da linha que divide o campo de jogo, volta lá atrás com Benevenuto. Benevenuto domina, linha de zaga da equipe do Botafogo, dele para o domínio de Canu. Canu pela ponta esquerda, ele bota no gramado, volta agora com Benevenuto um pouco mais para trás, campo defensivo mais uma vez, de primeira para o domínio de Kevin. Kevin com jogada, altura do círculo central, ele dá um chutão, ligação direta lá em cima para Nazário, brigou pelo alto Nazário antes dele, chegou cortando Lucas Camão, a bola voltou para Cícero, pela ponta esquerda, botando o campo de jogo Vitor Cruz, atenção Vitor Cruz, devolveu pelo meio Cícero, tem campo aberto Cícero, ajeitou Gonda, cabeça de área, gingou para cima da marcação, girou bonito, enfiou aqui embaixo, ponta direita, Juan bateu mal, nas mãos do João Carlos, a jogada era promissora, hein, Antônio Jorge? É garoto que ainda, sabe, não tem ainda a condição de ser titular do time do Botafogo, pode se tornar ainda um grande jogador, é prematuro qualquer avaliação mais séria, mas eu acho que foi um lançamento precipitado, ele erra muito mais do que acerta, e agora mais uma grande oportunidade, pecou pela inexperiência, segue 0 Bota, 0 Cuiabá. Em Brasília e também aqui no Rio, cidade maravilhosa, são 10 da noite, mais 36 minutos. E aí, você quer saber o tempo de jogo? Chegamos aos 6. 39 ainda por jogar. É o futebol no som da 94 FM pra você aqui no Nilton. E no placar tá assim, ó: Botafogo. Teimoso, 0. Cuiabá. Também 0. O volante Fabinho, convocado para a seleção brasileira nos jogos contra a Venezuela e o Uruguai, também é dúvida. Ele lesionou a coxa no jogo de hoje pelo Liverpool. Compartilhar. Aqui no som da 94 FM, saindo pro jogo, time do Botã. Lá atrás, com o jogador que era Canu, ele volta um pouco mais pra trás, ainda com Cavalieri na fogueira, na pequena área. Cavalieri, quase deu passo errado, capa, quase que bota o pezão na bola pra ali o Elvis. Está jogando o time do Botafogo, lançamento feito aqui embaixo para o domínio de Juan. Juan mata no peito, bota no gramado, próximo, na lateral do gramado, um pouco mais pra trás, o passe para o domínio de Kevin. Kevin penteou, tá marcado de perto ali o Benevenuto. Dele para o domínio do Canu. Canu pela ponta esquerda no campo defensivo, consegue fazer a bola chegar para o domínio de Vitor Cruz. Vitor Cruz enfiou para o domínio agora do Caio Alexandre, volta com Vitor Cruz, uma pedrada voltou ali para o domínio do Vitor Cruz, ele recomeça, recomeça lá atrás pelo campo defensivo, em Jorge Ramos, não mudou nada, Jorge. É, exatamente, não mudou absolutamente nada, e a equipe do Cuiabá já percebeu a saída de bola do Botafogo lenta e tá marcando já os dois zagueiros nessa saída de bola, ou seja, nada mudou até agora, tem que mudar jogador. Olha para o banco, tem pouca coisa, aí dá desânimo, ou seja, complicada a situação. Pela esquerda vem Nazário, ajeitou pelo meio, deixou a bola passar, que Alexandre vem, disparo colocado pra fora. O Nazário pegou a bola na entrada da grande área, bateu colocado, a bola foi pra fora. Mais um pra fora, hein, Antônio Jorge? Falta capricho, né? O Jorge Ramos já alertou isso. Na hora da finalização, tem que caprichar, ter concentração, focar na jogada pra acertar o pé. Perde mais uma grande oportunidade. Segue 0 Bota, 0 Cuiabá. Apoio cultural tem tudo, Millennium. Materiais elétricos, a melhor do centro de Niterói. Telefone 3254-1432. 3254-1432. Kevin. Ele bota a bola e joga a bola, volta pra ele lá atrás agora com o Benevenuto. Mais pra trás ainda com o Cavalieri. Essa saída de bola tá perigosa. Dele para o domínio de Canu. Canu na cabeça de área, está jogando agora pelo campo intermediário lá da esquerda, o campo defensivo da equipe do Bota. Ainda Canu, vamos ver o que ele vai fazer, ó. Pra frente, não, pra trás. Cícero, está jogando Cícero. Domínio no campo defensivo da equipe do Botafogo, faz a ligação direta aqui pelo lado direito. Errada. Errada. Muito alta pro domínio do Kevin. É arremesso manual pro time do Cuiabá. Tá difícil, hein, Bota? Vamos ver. É arremesso manual para o time do Cuiabá lá atrás pelo campo de defesa com o Hernandes, pra trás com o capitão Anderson Conceição, de perna esquerda, ligação direta, procurava pelo alto William Santana, muito longa, a bola volta lá atrás com o Marcelo Benevenuto, saem jogando no campo defensivo da equipe do Botafogo, de segunda a sexta, de 9 ao meio-dia. Rafael de França comanda o Conexão RJ, programa que tem DNA, debate, notícia e alto astral, é o Conexão RJ de 9 ao meio-dia com ele. William Santana dominou pelo campo da grande área, enfiou a bola pela ponta esquerda, atenção, Hernandes limpou, bico da grande área, vem Hernandes, invadiu a área entre três, ninguém tira a bola dele, nada de bater, bateu de chuteira trocada. Acho que ele botou a perna esquerda na direita e bateu torto, torto. Lá na bandeirinha do escanteio, hein, Amanda? É, e ele fez tudo direitinho, né, Breno? Mas na hora de bater... Olha o passe errado, ganhou pelo bem, Matheus Barbosa bateu pra rede! Gol do Cuiabá! Matheus Barbosa, o Botafogo bobeou na saída, Matheus Barbosa de fora da área, de perna direita, mandou queimando a grama no cantinho direito, a bola que foi lá, morrer no fundo da rede, na marca dos 9, sai na frente o time Auriverde aqui no Engenhão agora. Cuiabá tem 1. Botafogo tem 0. 94. Amanda Viana. É, Breno, e foi num vacilo também ali do Honda, né? Que acabou chutando ali errado. Aí ele aproveitou, foi habilidoso, colocou lá no fundo da rede, abrindo o placar no estádio Nilton Santos. Agora Cuiabá 1, Botafogo 0. Vou dar um tempo pro Jorge Ramos respirar. Vou chamar a Gendi, Anselmo Veríssimo. É o primeiro gol do Matheus Barbosa, primeiro gol do Cuiabá na Copa do Brasil, 214 gols. Anselmo Veríssimo deu o resultado do plantão e agora, meu caro Jorge Ramos, Matheus Barbosa mandou pro fundo do gol e o Cuiabá faz 1-0, hein? Eu falava da saída de bola, que a equipe do Cuiabá estava apertando a saída de bola, porque o Botafogo é tão lento que a equipe do Cuiabá percebeu que podia fazer isso e acabou tomando uma bola, uma saída errada, o cara bateu rasteiro no canto, ninguém pega e agora o Botafogo vai lutar para tentar virar um jogo que ele não conseguiu nem chegar próximo ao gol defendido pelo João Carlos, muito poucas vezes, então ficou muito mais difícil agora a situação do Botafogo. E o Bruno Lazzaroni está esperando o quê para trocar? O quê? Eu fico pensando, porque ele deve estar. Eu vi ele conversando ali com o auxiliar. O que ele deve estar falando, né? Porque é nítida a péssima atuação. Então muda um pouco. É isso. Eu não sei também, rapaz. Tá ali agora, bota a mão na cintura. O juiz está ouvindo alguma coisa no ponto. É alguma coisa do VAR, né? Teve algum lance ali que ele está conferindo. Mas a situação é essa: Cuiabá sai na frente 1-0. Gol de Matheus Barbosa. Detalhe. Em uma falha defensiva da equipe do Botafogo. Uma falha geral. Não é de hoje, né? Na verdade, não é desse momento. Tá desde o início do jogo. Agora chama todo mundo para conversar. Não sei que eles estão marcando churrasco depois do jogo. O que foi aí, hein, Jorgão? Ah, tem que interpretar, tem que consultar a ex-mãe de Ná, porque tem que ter uma bola de cristal. Porque é ex-mãe de Ná, ela? É porque ele é confuso. O Botafogo teve 10 dias para se preparar para essa partida, não jogou pelo Campeonato Brasileiro e fez uma atuação ridícula como essa. E lembrando também que o Calu, que foi contratado com alvo de artilheiro, festejado, está com uma distensão, por isso não é nem opção no banco. Rapaz, difícil a situação do Bota. Sai do gol, João Carlos. O Bota perde por 1-0. Gol do Cuiabá, anotado por Matheus Barbosa. João Carlos cortou mal, Kevin. Pela ponta esquerda, William Santana ganhou do Kevin. Pela ponta canhota, Kevin foi ao chão, foi derrubado. Foi derrubado pelo William Santana. Menos mal, falta para o time do Bota lá atrás pelo campo de defesa. Oi, Jorge. Só um detalhe: com essa questão de não ter público, tem essa torcida, né? Esse fake de torcida. Então o time joga mal, não tem vaia. Só tem aplauso. Então é brincadeira isso, né? E ninguém acha que tá jogando mal. Então a torcida é importante porque aplaude quando tem que aplaudir e vaia também quando tem que vaiar. Ah, hoje certamente estaria uma salva de vaias aqui, rapaz. Vem pelo lado esquerdo no bico da grande área, atenção. Enfiada de bola, era para a Honda. A zaga chegou cortando mal. Recuperação do Bota pela ponta esquerda. Vem Nazário. Me parece que vem pintando aí na equipe do Bota o Lecaros. Rapaz, tá ali conversando já, o Jorgão confirma, agora vai, hein? O Bacholinha Lecário, por enquanto vem o Cuiabá, lado direito, atenção, Lucas Gamão, perdeu por baixo, recuperação do Bota, Juan, no círculo central, foi derrubado, juizão deu falta, falta para o time do Bota, bem no círculo central, Lecaros, vem aí, Jorgão, é ele, com a camisa 20, rápido ele é, ligeirinho como notícia ruim. Vamos ver, rapaz, por enquanto a notícia ruim é a vitória do Cuiabá, 1-0, na altura do círculo central, vem pela lado esquerdo, Caio Alexandre, faz o passe para domínio de Vitor Luiz, de perna esquerda enfiou bola errado. Matheus Barbosa interceptou, mas o Bota recupera. Bruno Nazário pela ponta esquerda, caiu, pediu falta, juizão deu vantagem pelo meio. Ronda, vamos lá, Ronda do meio da rua, pra fora! Passou à direita com perigo! O Ronda bateu de perna canhota, acho. Não lembro de outra chance de gol. De fato, em gol do Bota, hein, Jorgão? Quando não dá na assistência, ele tentou se recuperar do erro que proporcionou o gol do Cuiabá. Limpou, encheu o pé, ela fez a curva assustando o goleiro João Carlos, mas foi embora pra linha de fundo. 1-0, Cuiabá, placar 94 FM. Vem pela ponta esquerda, Fogão, enfiada de bola longa, saiu do gol João Carlos com total tranquilidade em Brasília. E também a aqui no Rio, cidade maravilhosa, são 10 da noite, mais 46 minutos. E aí, você quer saber o tempo de jogo? Chegamos aos 15, meia hora ainda por jogar. E no placar da 94 FM aqui no Nilton tá assim, ó. Botafogo. Tá atrás, acredite se quiser, Botafogo 0. Cuiabá. Cuiabá tem 1, Matheus Barbosa. Copa Sul-Americana, segunda fase em La Calera, no Chile. União La Calera 0, Deportivo Lima também 0. 94. Aqui no Som da 94 FM, contando as emoções da Copa do Brasil pra você. O Botafogo fazendo a sua primeira alteração, promovida pelo técnico Bruno Lazzaroni. Fala por aí, Antônio Jorge. É o Cícero, que não sei porque que voltou, está indo embora, 20. Lécaros, saindo o Cícero com a 28. Entra o 20 e sai o 28. E aí, meu caro Jorge Ramos, sai o Cícero, entra o Lecaros na equipe do Bota. É, a escalação do Cícero foi uma surpresa para todo mundo. Jogou nada, né? Muito mal. E o Lecaros fez um treinamento muito bom, ele vem treinando bem. Ele fez um golaço impressionante. Mas o Didi dizia que treino é treino e jogo é jogo. Então vamos ver o que ele faz aí nesse jogo. Está tendo uma oportunidade. Vamos ver se ele corresponde à oportunidade dada. É, e agora o time do Cuiabá vai fazer toda a cera do mundo, né? Desabora no gramado, é o William Santana, parece que é ele. Tá ali, caiu sentado. Ah, deu ruim aqui, tá ruim aqui também, tá acolá. Vai fazer toda a cera do mundo. Já se levantou, o juizão não quis perder tempo. Vem pela direita, Kevin, levantou na grande área, bola passou pelo Pedro Raul, a zaga cortou pra escanteio. Se o Pedro Raul chegasse nessa bola, era gol. A zaga cortou com o Lucas Ramon pra escanteio. É escanteio pro Bota na pressão, Jorgão. É com o Lucas Ramon se antecipando e não deixando que tivesse a conclusão o ataque alvinegro. É um bom momento, escanteio pro Bota. Nazário, perna seca, vem escanteio, todo mundo na área, vamos lá, fogão. Juizão autoriza, levantamento, perna esquerda, marca do pênalti, era pro jogador pra ali cair. Alexandre não conseguiu bater em gol. Vem disparo do Kevin do meio da rua, defendeu João Carlos. Olha o Kevin aí querendo calar os críticos, a um disparo do meio da rua. E o João Carlos teve que espalmar pro meio da confusão, rapaz. A recuperação do Bota, Pedro Caú no campo intermediário, perdeu bola por baixo, recuperação, atenção, vem Maxwell, Maxwell pelo círculo central para o time do Cuiabá, ele abre lá em cima na direção de Lucas Gamon, campo intermediário, Lucas Gamon parou, pensou, da direita pro meio, ele puxa essa bola, ainda Lucas Gamon enfiou na área pro Maxwell, muito longa. A bola tranquila, tranquila, tranquila para o Cavalieri. No centro do gol, fazer a defesa. O Botafogo tenta imprimir pressão. Tá atrás do marcador, Cuiabá vence por 1-0. Na altura do círculo central tem bola, Pedro Caô. Faz a enfiada pela ponta esquerda, Juan. Juan dominou. Bico da grande área pela ponta, canhota. Ainda Juan da esquerda pro meio, dominou. Ronda, Ronda devolveu. Juan, cara a cara. Muito longa a bola. E foi pra tiro de meta, hein, Antônio Jorge? É, tá na hora também aí a área do Jorge Ramos. Bota o Babi, a torcida não aguenta mais, o Juan, ninguém aguenta mais. É, o cardíaco tem que aumentar a dose do remédio, começa a dar irritação. Calma. Começa a ficar pé da vida. Calma. Com o gentil. 1-0, Cuiabá. Jorge Ramos, 19, Cuiabá 1-0. Me salva, Jorge Ramos! É difícil porque erra muitos passes, não tem precisão. E se você não acerta passe, você não tem possibilidade de chegar ao gol. Passe é um fundamento extremamente importante. O Botafogo está muito mal. E joga contra o tempo, né? Então vamos ver se consegue fazer alguma coisa. Lecaros até agora não tocou nem na bola. Você nem falou o nome dele até agora. Vamos ver. Eu nem vi que ele estava em campo já, rapaz. Vem pela direita. Agora sim, ó. Lecaros. Bico da grande área. Opa, Babi, vem aí, rapaz. Jorge, já falou pro Lazzaroni. Lecaros do meio da rua bateu na rede pelo lado de fora. E a bola foi para tiro de meta. Tiro de meta para o João Carlos fazer a reposição. Ele chamou o Babi, Jorgão. A tentativa é boa, né? Porque. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, rapaz. Em Brasília e também aqui no Rio, cidade maravilhosa. São 10 da noite, mais 51 minutos. E aí, você quer saber o tempo de jogo? 20 jogados, etapa final de espetáculo, 25, ainda pouco jogar, é a Copa do Brasil, oitavas, jogo da ida, e no placar da Cade do Rio tá assim, ó. Botafogo. Botafogo tá perdendo, Botafogo 0. Cuiabá. Cuiabá tá na frente, Cuiabá tem um, Matheus Barbosa. Brasileirão Série B, Chapecoense e CSA ficaram no 0-0. A Chape é líder do campeonato com 37 pontos, em segundo América Mineiro com 35, Breno. Tá curtindo? Tá curtindo. Tá na boa? Tô na boa. Tá na boa. 94 FM. A rádio pra compartilhar. Domínio do pelo círculo central para o jogador que era Nenê Bonilha, adiantou, chapelou Elvis. Elvis chapelou na primeira, chapelou na segunda, chutão pro alto na direção do Maxwell. Kevin bota para arremesso manual. Cuiabá mudou, Amanda. Mudou sim, Breno. Sai o 9, William Santana, para a entrada do 16, Iago. 16, Iago, atacante Iago no lugar do 9, William Santana. Pela esquerda vem Hernandes, limpou pelo meio, pé de bola aqui embaixo, pela ponta esquerda, Elvis. Da esquerda pro meio, dominou Nenê, volta lá no círculo central. Recomeça Ednei. Ednei adiantou pelo campo intermediário, bota no gramado. Matheus Barbosa perdeu bola. Recuperação pelo meio, vamos lá, Fogão. Enfiada pela ponta esquerda para Pedro Caú. Pedro Caú lá da esquerda do campo intermediário, parou, penteou, lançou na entrada da grande área, dominou Nazário, caiu, pediu falta, nada feita pra ele. Recuperação de Vitor Cruz pela ponta esquerda, Vitor Cruz dominou, botou no gramado, ameaçou, cruzamento não fez. Passe pro lado esquerdo, Caio Alexandre pedindo bola um pouco mais pra trás, atenção na tabelinha. Caio ganhou, cortou na primeira, enfiou Pedro Caú, ajeitou Babi na cabeça de área. Babi bateu pra fora e teve desvio. Ele chegou chegando, hein, Jorgão? Chegou cheio de gás, saiu o Juan com a sete, entrou Babi na primeira participação, já deu susto, desviou na zaga, escanteio pro ataque. Kevin pela ponta direita, portanto saiu o Juan e entrou Babi. Já já ouço o Jorge Gamos. E agora o juizão tá expulsando alguém do banco, é isso? Tá apontando pro banco do Botafogo? Ah não, parece que tem alguém sangrando, né? É o Pedro Caú nessa aí, tá saindo ali, chegando à beira do gramado. Não pode ficar sangrando, tem que ser atendido, e fora do campo. Quarto árbitro mandou sair, enquanto isso não autoriza o escanteio, né? Foi o Pedro Caú. Tentou botar um curativo, falou, não pode, volta lá. Ele queria ficar na área pra cabecear, né, Jorgão? É, porque ele tem uma altura privilegiada, mas não pode, a regra é clara, né? É isso, é escanteio pro Botas, sem o Pedro Caú. Vamos lá, Babi, é escanteio. Kevin levantou a meia altura, cortou a zaga de cabeça, ficou viva, atenção, brigou pelo alto, Canu não conseguiu fazer a cabeçada. Pela do direito, dominou Lecaros, adiantou Kevin, lateral da grande área, conduziu pra linha de fundo, Kevin chutou mascado. Mascado na entrada da grande área da equipe do Cuiabá, que tem contra-ataque, aqui embaixo pro lado esquerdo, bota no chão, perdeu bola aqui embaixo, jogador que era Elvis. Recuperação pelo meio, Vitor Cruz botou, escapou da marcação, Vitor Cruz enfiou bola, Ronda dominou pelo campo intermediário, escapou da falta, Kevin penteou, Kevin da direita pro meio, ainda Kevin, abriu o jogado aqui embaixo, dominou Ronda, penteou, devolução para Kevin, entrada grande área, ainda ele enfiou bola, para domina aqui embaixo, Caio Alexandre cruzou nas costas da marcação, e aí Jorge Gamos, essas mexidas da equipe do Cuiabá e do Bota, entrou o Babi. É, o Babi é um jogador que é lento, mas é inteligente, ele consegue, ele tem um chute agora, que a bola tocou na zaga e acabou indo para escanteio. Botafogo tá correndo um pouco mais, mas pode ser tarde, porque tomou um gol absolutamente de sem propósito e agora vai tentar um empate. Ainda bem que não tem gol fora de casa, não vale mais. Olha aí. Vamos ver, pegou Nazário, bateu do meio da rua, defendeu João Carlos com total tranquilidade. De segunda a sexta, de 5 às 7, tem o painel 94 com Jorge Gamos e em especial de 6 às 7, o painel esportivo. As informações do futebol do Rio, do Brasil e do mundo com o nosso timaço de repórteres. De 5 às 7, tem o painel 94 com ele. Isso. Audiência não mente. Tem levantamento na grande área, tentou emendar Pedro Raul, não conseguiu. Recuperação pelo campo intermediário de Caio Alexandre. Caio Alexandre emendou pela ponta esquerda. Vitor Cruz pouco baixo, chegou cascando Lucas Gamoa, afastando o perigo lá de trás do campo defensivo. O Jorge Gamos é um gentleman. Sir Jorge Gamos. Na altura do círculo central, Canu fez a enfiada de bola errada. Ei, rapaz, acerta o pé aí. Olha lá, reclamou do Kevin. O Kevin nem olhou pra ele. Falta de comunicação não dá, né, Jorge Gamos? Não, o passe foi horroroso. Benevenuto tá errando tudo, né, de passe. E é o que eu falei, o passe é fundamental. O Botafogo joga contra o tempo, temos aí praticamente 25 minutos. Acelerou um pouco, mas ainda é muito pouco para sair dessa situação. Como não tem o gol, aquele gol qualificado, o Botafogo se empatar, tem uma chance maior. Agora, se perder, fica muito complicada a situação, porque a equipe precisa sair para fazer gol e não sabe fazer isso. No contra-ataque, isso é um pouco mais fácil, mas a situação é muito ruim nesse momento para a equipe do Botafogo. Em Brasília e também aqui no Rio, cidade maravilhosa, são 10 da noite, mais 56 minutos. E aí, você quer saber o tempo de jogo? Botafogo corre contra o tempo, chegamos aos 25, 20 ainda pouco jogar. E no placar da 94 FM, acredite se quiser. Cuiabá. Tá na frente, tem o Matheus Barbosa. Botafogo. Botafogo 0. Pela Copa Sul-Americana segue La Calera 0, Deportivo Lima 0. Aqui no som da 94 FM, o Pedro Raul perdeu uma bola sozinho na linha de fundo, cedeu tiro de meta pro time do Cuiabá. Eu acho que a gente tá precisando fazer aquela dedetização, hein, Antônio Jorge? E ligar a tomada também é curioso. Quando o salário tava atrasado, o Botafogo era um time elétrico. Agora tá jogando, tá jogando com a proteção no nariz. Eu não sei se é gás, é algodão, numa imagem ridícula. Você não quer mandar um chocapeta, não, entra no Jorge? Eu tô esperando aqui porque já vai vir com o pulmão cheio de gás. Tá, beleza. Mudou. Prepara aí, rapaz. Respira fundo e vai. Mudou, Amanda! Sim, segunda alteração do técnico Marcelo Chamusca, saiu 5, Nenê Bonilha, e entrou 14, Pierini. 14, Pierini no lugar do Nenê Bonilha. Beleza. Vem pela ponta esquerda, Vitor Cruz de perna esquerda, levantou pra ninguém. Pra ninguém! Recuperou Ronda, ajeitou o Babi, lançou aqui embaixo, Kevin, acerta Kevin Cruz. Cruzou em cima da marcação, ganhou escanteio, Kevin, pelo menos, acerta nesse cruzamento, Kevin, quer bater rápido, é escanteio pro time do outro, os zagueiros sobem também na área, o Papinho, Pedro Raul, os gigantes, as torres alvinegras, quem sabe agora Fogão, vem aí o levantamento a ser feito na grande área, Kevin ajeitando com todo carinho de pé na direita, vai levantar essa bola na grande área, quem sabe o empate seria bom demais, Fogão, Kevin, ainda não foi autorizado, aquela resenha na área, aquele empurra, agora sim, Kevin, de perna direita, levantou primeiro pau, cabeça dá pra trás, vai por cima. Nazário cabeceou, a bola foi por cima. É só tiro de meta, Antônio Jorge. Nazário também está longe daquele jogador que fez um estadual promissor, dava a impressão que seria um ótimo jogador do Botafogo no Campeonato Brasileiro, mas não consegue se encontrar. Uma cabeçada que passou sem nenhum perigo, tiro de meta. 1-0 Cuiabá. Quando você quiser mandar, pode chamar, tá, Jorgão? Tô esperando quando... A próxima do Kevin tá preparado. Mas o Kevin, vamos ver. Vamos lá, Fogão! É arremesso manual pro Cuiabá, no campo defensivo tem bola Lucas Gamon. O Cuiabá tá vencendo por 1-0, já são 28, faltam 17. O Fogão corre contra o tempo, é claro, é o primeiro jogo, mas o jogo da volta já é na terça que vem. Tem bola ao time do Cuiabá, lado direito, caiu pra ali, Iago pediu falta e ganhou. Pediu falta e ganhou, Vitor Cruz fica inconformado. O juizão deu falta pro Cuiabá, hein, Amanda Viana? É verdade, ô Breno, acabou dando falta ali para o Cuiabá, os jogadores ficaram revoltados, 1-0 Cuiabá no estádio Nilton Santos. Eu chamei só pra ver se você tá esperta, porque o Cuiabá não tá atacando, tá por aí, né, Amanda? Tá por aí. Beleza, tem falta na altura do círculo central, já cobrada pelo meio na aproximação de Pierini, ele volta lá atrás pelo campo defensivo, condomínio de Anderson Conceição, de pé na esquerda aqui embaixo na ponta esquerda para o Lucas Hernandes, adianta a bola para o campo de ataque, bota no gramado por ali Maxwell, perdeu bola, recuperação do Fogão, Ronda caiu, falta, Maxwell fez a falta em cima do Ronda na altura do círculo central, princípio de confusão, a falta pro Bota, já cobrada, Kevin enfiou, Babi passou azeite na sola da chuteira, Babi. Ô Jorge Ramos, esse time do Botafogo tá irritando, Jorge Ramos. É, muito ruim, né? Uma atuação horrorosa. O Vitor Luiz, que é um bom lateral, a gente sabe disso, faz uma pior partida que eu vi da vida dele. Ele voltou bem pro Bota, né? Ele tava, voltou bem, queria voltar pro Botafogo, mas hoje faz uma partida muito ruim. Essa é a 10ª partida dele. Pois é. Então, né, 100% de partidas e 0% de aproveitamento hoje, muito mal. E o Botafogo tem muitas dificuldades para sair um gol aí, não sei não. Olha, uma falha, uma bola parada, acho pouco provável. O Ronda é o melhor jogador, é aquele que tenta, né, levar qualidade ao ataque. Lá vai ele. Vamos ver, Ronda, de pé na esquerda, cavou, Babi, furou a cabeçada, mas teve desvio, é escanteio. O Babi subiu para cabecear, mas teve o corte do Lucas Gamon. Quem sabe agora, na bola, Vitor Luiz, Jorgão. É, foi providencial o Lucas Gamon, não deixando que o Babi testasse. Tácio goleiro, João Carlos escanteio, vem aí. Vitor Cruz de perna esquerda, acerta aí, Vitor. Cobrança aberta, vem aí na grande área, Vitor Cruz, levantou no bolo, tirou de cabeça lá de trás, Ednei, recuperação do Bota pelo campo intermediário, quer pedir falta pra Lilecano, juizão de vantagem, novo levantamento na cabeça de área, corta lá de trás, Anderson Conceição, Kevin, da direita pra esquerda, inverteu a jogada, Vitor Cruz, botando o campo intermediário no chão, essa bola, atenção, da esquerda pro meio, Vitor Cruz parou, pensou, girou pra cima da marcação, no encalço dele tá o Iago, ainda Vitor Diego Luiz, passamos dos 30, passamos dos 30 por enquanto, Cuiabá vence por 1-0 aqui no Nilton. No campo intermediário tem bola bem no círculo central para o jogador que era o camisa número 19, Caio Alexandre. Ainda Caio, abre jogada para o domínio de Ronda, Ronda pelo campo intermediário da direita para o meio, enfiou Nazário, se enrolou e não dominou essa bola, se enrolou e não dominou essa bola, botou o bração na bola. Ah, rapaz, botou o braço, não dominou e botou o braço na bola, Antônio Jorge. Choca, pista! Vamos ver agora se vai de fato, rapaz, tá difícil hoje em Brasília e também aqui no Rio, cidade maravilhosa, são 11 da noite, mais 2 minutos. E aí, você quer saber o tempo de jogo? 31, hein? 31 jogados. Segundo tempo aqui no estádio Nilton Santos, 14 ainda pouco jogar. E no placar da 94 FM, tá assim, ó. Cuiabá. Lá na frente tem um, Matheus Barbosa. Botafogo. Tem 0. Na casa do senhor não existe Satanás. Sou Satanás. Aqui no som da 94 FM, água exorcizada, é, vale banho de pipoca, vale o que você quiser, rapaz. Por enquanto, Cuiabá 1-0. Tem bola no campo defensivo da equipe do Bota, lá de trás, o Diego Cavalieri, sal grosso, pois é, rapaz, tá valendo tudo. Bote aí a sua reza, seja qual for a sua tribo, a sua fé, rapaz, porque tá difícil hoje. Só assim, né, Jorge Gamos? Ah, só assim, né? Uma tentativa de ter muita fé. Botafogo tenta de todas as maneiras, mas tem pouca qualidade. E destruir é mais fácil do que construir. Por isso que o Cuiabá consegue essa vitória, porque sustenta bem. Lá vai o Bota. Vamos ver se agora vai, Kevin. Lateral da grande área pela ponta direita. Colou pra trás com Ronda. Ronda no bico da grande área, pelo meio, dominou Caio. Bico da grande área, pá! Sofreu falta. Pierini chegou fazendo rapa em cima do jogador do Bota. A falta é perigosa. Quem sabe agora? Quem sabe agora, Jorgão? Tomara que seja agora, ah, meu filho. Do jeito que sucedar, só um homem pode te ajudar. E tomara que seja agora. Tá caído ali o jogador do Botafogo, o Caio Alexandre. Vai se recuperando aos pouquinhos. Tem que ser no capricho para empatar. No capricho, Ronda, ajeitando com carinho, de pé na esquerda, dois homens na barreira, dali dá pra chutar direto ou então botar na área, ele estaria uns 4 passos da área, Ronda, pé na esquerda, baixo. A zaga cortou, entrou água no encanamento, capa, da moto aí, capa. Tirou fácil a zaga da equipe do Cuiabá. Veio levantamento pela ponta esquerda na direção de Nazário. Brigou pelo alto, escorou de cabeça na grande área. Atenção, a bola ficou viva pela ponta esquerda. Nazário rolou, Vitor Luiz, linha de fundo, cruzou pra trás, tira de Ney, afastando o perigo lá de trás do campo defensivo da equipe do Cuiabá. E a bola sai pra arremesso manual. Bola pro Bota. A bola é pro Bota pelo lado esquerdo. Agora tem um nervosismo, puxão pra lá, puxão pra cá. Princípio de discussão, não pode, né, capa? Não pode. Agora chega lá o juizão, dá uma bronca no Vitor Luiz e falou: a falta é lá, o lateral é lá atrás. Isso, vai lá, bate aí direitinho. O juizão também adora uma conversa. O senhor Gilberto Rodrigues Castro Júnior. Arremesso manual pro Bota. A bola em jogo para o domínio agora de Lecaros. Devolução para Vitor Luiz pela ponta esquerda no bico da grande área. Ainda Vitor Luiz, voltando na altura do campo intermediário com o domínio agora de Canu. Canu levantou na grande área, escorou de cabeça Benevenuto para Pedro Caú, rolou para trás. Nazário limpou, tentou bater, não conseguiu. Não conseguiu bater em gol. Recuperação aqui embaixo pela ponta direita. Kevin inverteu para Vitor Luiz. Cortou lá de trás, Lucas Gamoa. A bola volta lá no campo defensivo com o domínio do camisa número 19, o Caio Alexandre. Mais atrás ainda na grande área para o domínio do Diego Cavalieri. Sai jogando o Cavalieri. Ele abre jogada aqui embaixo para o domínio no campo intermediário do jogador que era Caio Alexandre. Ele para, pensa, bota no gramado, fogão, tenta na pressão. Chegamos a 34,5. O Cuiabá vence por 1-0. É o jogo do dia das oitavas de final. Vem levantamento na grande área. Sai João Carlos pelo alto com tranquilidade para fazer a defesa. Vai mudar aí. Fala, Jorgeão. Ai, meu Deus. Vem aí o Kelvin com a 37, que pode ser o salvador da pátria. É, vem aí o Kelvin com a 37, hein, Jorge Ramos, e vai morrer com duas, o Lazzaroni. É, a situação tem. O Lazzaroni também está completamente perdido, porque demorou a mexer, poderia ter feito no intervalo. E não tem o domínio, né, dos jogadores. Vamos ver o que o Kelvin faz. Jogador rápido. O Botafogo não tem nenhum jogador rápido agora em campo. E talvez ele saque aí o Bruno Nazário para a entrada do Kelvin. Vamos aguardar. Jorge Ramos, eu vou te provocar, hein, Jorge Ramos. Você falou que o Lecaros era rápido. Cadê o Lecaros? Você não falou nele, olha aí. É, capaz. Kevin, levantamento na grande área, cabeça de defender o goleiro Pedro Raul, cara a cara, veio o disparo pra fora! Impressionante! Pelo menos teve um toquezinho, a bola foi para escanteio. Pedro Raul na pequena área, cabeceou, o goleiro defendeu. Na sequência ele foi chutar, teve um desvio. A bola não quer entrar, Antônio Jorge! PQP, pelo amor de Deus, né? Quando falta a sorte também complica. Agora tinha tudo para empatar. Primeiro na cabeçada, teve rebote, conseguiu ali em cima da hora de tirar o gol de empate do Bota, que vai continuar no ataque com escanteio. Pelo lado esquerdo, o Vitor Cruz se encaminhando para fazer a cobrança, vem escanteio. O Kelvin já tá em campo com a 37, é escanteio. Pega na esquerda, vem aí levantamento para o time do Bota. Vitor Cruz autorizado, levantou na marca do pênalti, corta de cabeça, zaga lá de trás com Anderson Conceição. Você viu quem saiu, Jorgão? Nazário com a 10 e entrou 27 Kelvin. Beleza, entrando Kelvin, saindo Nazário. Nazário também não falou a que veio hoje, né, Jorge Ramos? Exatamente, por isso que eu até antes percebi que era ele que iria sair. Vamos ver se o Kelvin, que é um jogador, pelo menos era rápido, vamos ver se ele consegue impor velocidade. É, tá difícil, vamos ver. Lecaros, olha ele aí com a bola, bico da grande área pela ponta direita, escapou de dois, bonito Lecaros, perna esquerda, bateu pra fora. Ele leva as mãos à cabeça, arriscou um disparo de longe, a bola foi pra fora, a bola subiu e foi para tiro de meta em Brasília e também aqui no Rio, cidade maravilhosa. São 11 da noite, mais 8 minutos. E aí, você quer saber o tempo de jogo? Chegamos aos 37, 8 ainda por jogar, é a Copa do Brasil, jogo de ida das oitavas, aqui no estádio Nilton Santos, e no placar da 94 FM tá assim, ó. Cuiabá. Tá na frente, tem um Matheus Barbosa. Botafogo. Tem zero. A rádio pra compartilhar. Aqui no som da 94 FM tem tiro de meta para o João Carlos fazer a reposição. 38 quase agora. Vai virar o relógio 38, 7 ainda pouco jogar. De segunda a sexta, sempre às 14h. Selma Boiron comanda o Toda Tarde. A melhor companhia no meio da sua tarde com muita música boa. E a sua participação é o Toda Tarde com ela. Selma Boiron. Antes de chamar a Amanda Viana, impressionante, hein, Jorge Ramos? Três mexidas pro Cuiabá e uma demora absurda. O juizão não tá controlando isso aí, hein, ô Jorge Ramos? Os jogadores estão demorando a sair, estão lá do outro lado, se posicionam do outro lado. O árbitro tem que acrescentar. Se demorar muito, cartão amarelo. E administrar essa situação. Agora deu um cartão amarelo ali no um jogador que tá de costas, não consigo ver o número, mas tomou um cartão, tá saindo e tem que acrescentar no final, a partir dos 45, o tempo de acréscimo. Pois é, capa, quase 2 minutos para processar isso tudo aí. Você conseguiu pegar as três aí, Amanda? Peguei sim. Ah, então vamos lá. Saiu 11, Maxwell. Sim. E entrou 13, Ferrugem. Detalhe que o Maxwell estava demorando a sair do campo, recebeu o cartão amarelo. Beleza. Saiu 7, Rainer, para a entrada do 19, Jean Patrick. E saiu o camisa número 10, Elvis, para a entrada do 18, que é o Diego Jardel. Portanto, as três mexidas processadas para rabiscar o papel de todo mundo. Valeu, Amanda, tá de olho, conferiu direitinho. Obrigado, Amanda. As alterações, rapaz, tem que ficar de olho para não perder nada, né? São três de uma vez só, se der mole já era. Vem pela ponta esquerda, Vitor Cruz, do bico da grande área. Rolou um pouco mais para trás na aproximação, pedindo bola pelo meio, por ali tava o Kelvin. Kelvin, pelo meio com o Caio Alexandre. Enquanto mexeu as 5 Cuiabá, o Botafogo só mexeu 3. Aqui embaixo, fora do meio do jogador, camisa número 14, que é o Benevenuto. Mas parou 3 vezes, né? Então não pode mexer mais nada. Morreu com 2. O Lazzaroni, levantamento na entrada da grande área, cortou por baixo, ali atrás o Lucas Hernandes, bota pra arremesso manual. Aqui embaixo pela direita tem lateral, time do Bota com Kevin, tem Kevin e tem o Kelvin. A bola com o Benevenuto na altura do círculo central, ele centraliza na aproximação agora de Canu. Canu adianta pela ponta esquerda com Caio Alexandre, fez o levantamento, Lecaros brigou pelo alto, conseguiu fazer o domínio de perna esquerda, Lecaros, linha de fundo, vem o cruzamento na grande área pro Babi, tirou a zaga, Honda, matando o peito, botou no chão, bico da grande área, passe curto para Kevin, pede bola, Lecaros, bola pra ele, ele, cara. Exposição legal. Lateral da área. Vem o levantamento. Atenção. Tira a zaga de cabeça. A bola volta para Lecaros. Pela ponta direita. Limpou de perna esquerda. Pra lá, pra cá. Lançou Kevin. Cruzou em cima da marcação. E Kevin, tá difícil, hein? Tá difícil, Kevin. Vem o levantamento na grande área. Babi escorou de peito, a bola voltou pra ele. Lateral da grande área, Matheus Babi rolou pro Lecaros. Primeira para Kevin, devolveu pra trás. Ronda, bateu Ronda em cima da zaga. Fechou a porta o Dinei na hora H. 41 jogados. Faltam 4. O Cuiabá vence por 1-0. Gol de Matheus Barbosa. Na altura do círculo central, tem bola o time do Bota. Faz enfiada, dominou pelo meio. Atenção, conduzindo jogada, Kelvin. Kelvin dominou no campo de intermediário centralizado. Kelvin no passe curto para Ronda. Ronda pela bomba da esquerda com Vitor Cluiz. Ainda ele, Vitor Cluiz, dele para o domínio de Ronda. Ronda parou, enfiou bola pela bomba da esquerda. Babi limpou, invadiu a área. Babi tentou cavar um pênalti, não conseguiu. Recuperação lá atrás de Lucas Ramon. Lucas Ramon sai jogando para o time do Cuiabá, agora parado com falta. 41 e meio, Jorge Ramos. Ainda dá, Jorge Ramos? É, ainda dá, porque Botafogo joga. É, quando tá 0-0, parece que o Botafogo tá ganhando o jogo. E agora o Botafogo tá perdendo o jogo e joga quando deveria estar empatando no 0-0. Então agora domina a maior parte, a equipe do Cuiabá chuta para onde aponta o nariz, só que falta o detalhe, né? O refinamento, a categoria que o Botafogo não tem, Breno. Esse é o Futebol da 94 FM pra você. Amanhã tem mais, hein? Tem Furacão e Mengão, Copa do Brasil, oitava, jogo de ida. O Batista Júnior vai contar junto com Cláudio Afonso. Amanhã a partir das 21h30 com bola rolando e você curtindo no som da 94 FM. Tem falta ou bota? Pelo campo defensivo consegue fazer a bola chegar na aproximação de Caio Alexandre. Capal Cuiabá não ataca. Eu não sei nem qual foi a última vez que eu chamei Amanda em lance de ataque. Você lembra, Amanda? Olha, já faz tempo, hein, Breno? Só em substituição, rapaz. O Cuiabá não atacou nada e o Botafogo tá difícil. Já o Jorge fala. Vem pro lado esquerdo, 42,5. O Fogão perde por 1-0 aqui no Nilton. Jogo da volta na semana que vem. No círculo central. Tem bola para o jogador que era Caio Alexandre aqui embaixo para o domínio de Benevenuto. Benevenuto adiantou para o domínio de Kevin agora. De perna esquerda, Kevin. Enfiou Ronda. Passou pela marcação. Ronda lateral da área. Por baixo. De carrinho, Lucas Henrique. Botou para escanteio. Tem escanteio. O time do Bota quer cobrar rápido. Bota. Ronda. Ele vai botar essa bola na grande área, os zagueiros subiram. Esperou chegarem os zagueiros ali, o Benevenuto e também o camisa número 3, o Canu. Ronda na cobrança de escanteio. De perna esquerda vai sendo autorizada. Atenção, Ronda. Perna canhota, levantou no segundo pau, vem a cabeçada. Cortou o goleirão, João Keclos. Cortou João Keclos. Kelvin lá em cima na ponta esquerda, deixa a bola sair para arremesso manual. 43 jogadas, 2 ainda pouco jogar. O Fogão perde por 1-0 aqui no Nilton. O jogo da volta na semana que vem vai com desvantagem. O Bota na Copa do Brasil. Deixa a bola passar, Lecaros, para o domínio de Kevin. E Kevin bota no gramado pela ponta direita, faz o levantamento na grande área. Atenção, vem a cabeçada do Canu pro meio da grande área, não conseguiu. Kevin brigou pelo alto, tiro lá de trás. Matheus Barbosa despachando o perigo, dando o chutão lá de trás do campo defensivo da equipe do Cuiabá. Recuperação do Bota, lado direito no gramado, bota a bola Kevin. Kevin adiantou, Lecaros, bico da área, contra a marcação do Ferrugem em cima dele. Cortou o Ferrugem, Kevin, Lecaros levantou na grande área, nas mãos do João Carlos. Lecaros levantou na grande área nas mãos do João Carlos. Foi isso, hein, Antônio Jorge? Lamentavelmente foi isso. Não era pra ser isso, mas foi isso. É, pois é, capaz. 44, minuto final do tempo regulamentar. O Fogão perde pelo placar de 1-0 aqui no estádio Nilton Santos. Ligação direta feita na frente para o Ferrugem. Posição irregular anotada, impedimento. Impedimento para o time do Bota fazer a reposição lá atrás pelo campo defensivo. Acho que o Juizão vai dar quantos de acréscimo, hein, Jorge Ramos? Olha, no mínimo 5 minutos, né? De 5 a 7 minutos ele tem que dar. Não pode Vamos ser. Ver. Pode ser 25 minutos, não? Não, é. Tudo num pop que ninguém aguenta também, né? O jogador do Bota. O Lazzarone só mexeu 3, rapaz. Se tivesse mexido mais, talvez. Vem pelo campo defensivo da equipe do time do Cuiabá. Aqui embaixo, pela esquerda, o Lucas Henrique faz o passe, errado. Recuperação por baixo do Babi. Na altura do círculo central, o Babi buscando bola lá no meio de campo, rapaz. Caiu o Alexandre, agora como um zagueiro. O Benevenuto foi pra área. Ponta direita, Lecaros por baixo. Saca a bota pra arremesso lateral. Agora bagunçou tudo, né, Jorge? É, tá tudo bagunçado. Agora é. Tomou distância, levantou na grande área, rolou pra trás, veio desvio pra fora. O Pedro Raul desviou de coxa pra fora. Nem assim a bola entra, Antônio Jorge. Falta, o Jorge Ramos já destacou, falta, sabe, é acreditar mais na qualidade. Você tá acreditando que você tem condições de empatar uma partida. Você ficar nervoso contra os reservas do Cuiabá jogando em casa, é um time que aos poucos vai perdendo a credibilidade e isso é preocupante. Vem pelo meio, o time do Cuiabá dominando com Ferrugem. Ferrugem ameaça fazer o disparo, parada pela marcação, recuperação por baixo feita ali pelo jogador que era o camisa 19, Caio Alexandre, ganhou. Vamos até 50. Valeu, Amanda, confirmando. Vamos até 50 nesse segundo tempo. Recuperação do time do Bonta pelo campo defensivo com Vitor Cruz de pé na esquerda. Ele faz o passe curto para o domínio agora de Kelvin. É o Kelvin. Aqui por baixo é o Kevin. Não tem L. Passa um pouco mais para trás com Canu. De Canu aqui embaixo para o domínio do Kevin. Kevin botou no chão. Ele faz a inversão, devolução para Canu. O Benevenuto foi para a área. Tá esperando a bola lá na área. Canu parou, pensou, liga. Ação direta para o Benevenuto, escorou de cabeça, a bola ficou viva, correu atrás dela, Pierini, faz a cabeça na altura do círculo central, a briga pela para fazer o domínio por ali, o Diego Jardel fez falta. Eu senti a falta do Everton Pop, achei que ele fosse entrar em campo, mas não entrou não, né, Amanda? Não, não entrou não. WHEVERTTON espaço POP, o Everton Pop. Achei que ele fosse entrar em campo, mas não entrou não na equipe do Cuiabá, rapaz. O juizão poupou o Marcelo Chamusca. Isso na redação, ninguém acerta o nome desse infeliz. Ah, nunca. É igual o Schwenke. Duvido alguém saber soletrar o nome do Schwenke, né, rapaz? Aquele que jogou em grandes times aqui parcial do Rio. Alegrias. É o quê? Alegria parcial. É, pois é, rapaz. Vai lá, reposição do João Carlos. Pega na direita, ele dá um chutão. Briga pelo alto, Ferrugem para fazer o domínio. Deixa a bola passar. Ferrugem pela ponta esquerda contra Kevin. Ganhou. Ferrugem. Kevin se recuperou na primeira, a bola saiu. A bola saiu para arremesso manual para o time do Botafogo, né? Muita reclamação. O Ferrugem faz. Você tem que receber cartão, rapaz. Isso. Cartãozinho para ele, Amanda. É, amarelou, né? Amarelo Ferrugem, camisa número 13 da equipe do Cuiabá. É, fez a serinha dele, não pode, amarelado. 47, vamos até 53, ainda pouco jogar. O Cuiabá vence por 1-0, o Fogão tenta ainda pela ponta esquerda. O passe feito para Kelvin, lá em cima na ponta canhota. Kelvin voltou um pouco mais para trás, da aproximação do meio agora jogador que era Caio Alexandre. Na altura do círculo central ele domina, bota no chão, pede bola Kevin. Ele faz o passe para o domínio de Ronda, a Ronda pelo campo de ataque, ameaçou, partiu. Ainda Ronda, no passe curto aqui embaixo pela ponta direita, bota no gramado Kevin. Kevin adiantou, Babi, lateral da grande área. Babi vem cruzamento na pequena área, emendada, ficou viva a bola, corre atrás dela. Kelvin ajeitou pra trás aqui embaixo, ponta direita. Kelvin, Babi foi pra área, perna esquerda, levantamento fechado. Cortou a zaga de cabeça com Ednei, botou pra escanteio. É escanteio pro Bote. Jogadores estão cansados, dá um ânimo nessa galera aí, Jorgão. Tem que rever também a condição física do Botafogo, que é uma lástima. Botafogo termina partido, jogador sem força na perna, mas tem ainda o da noite. O Botafogo vai perdendo por 1-0, expectativa no banco de reservas do Cuiabá, que vai garantindo um resultado muito bom aqui no Rio de Janeiro, e é péssimo para o Botafogo. O Botafogo sai atrás na briga pelos 180 minutos na classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. A briga pelo lado para fazer o domínio, o jogador que era Jardel, perdeu bola para o domínio de Ronda, Ronda para o lado esquerdo com Vitor Cruz. Vamos lá, Fogão, Vitor Cruz adiantou Kelvin, Kelvin pela ponta esquerda, vem o Fogão, Kelvin deu o drible da vaca, adiantou demais, Pierini de carrinho, botou para arremesso manual. Arremesso manual para o time do Bota pela ponta esquerda. 49, minuto final de jogo aqui no Nilton. Faz o passe Vitor Cruz para Ronda, bico da grande área. Ronda invadiu pelo lado esquerdo do Kelvin. Vamos lá, é agora. Cruzamento na área. Corta de cabeça, zaga da equipe do Cuiabá. Benevenuto colou, Ronda de cabeça. Atenção, Pedro Caú tentou chutar pro gol. Cortou por baixo Lucas Ramon e despachou o perigo. 49 e 40, vai acabar o jogo. O Fogão ainda tenta nesse finalzinho. Vem a ligação direta na área para o Babi. Tentou fazer a cabeçada. Anderson Conceição cortou na primeira. Fez o corte na sequência ali por trás. O Lucas Hernandes ajeitou o Benevenuto errado. Quem tem contra-ataque é o Cuiabá. Ó. Ligação direta dominou. Capa foi no braço e saiu, hein? Juizão não deu a falta. Aposta de bola para o time do Bota lá no campo defensivo. Quando ele apita. Fim de jogo no Nilton. Cuiabá. Venceu Cuiabá 1, Matheus Barbosa. Botafogo 0. Eu vou com o detalhe da reportagem, começando com Amanda Viana. É, Breno, o Cuiabá fez o dever de casa, veio para o Rio de Janeiro, conseguiu sair com a vitória, venceu por 1-0, gol de Matheus Barbosa, né? Agora o jogo da volta vai ser na próxima terça-feira, dia 3/11, às 19h, na Arena Pantanal, em Cuiabá, Mato Grosso. Mas só que antes disso, o Cuiabá tem um outro compromisso, que é a partida de sábado, dia 31, contra o CRB, às 22h, na Arena Pantanal, jogando em casa pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Cuiabá é o terceiro colocado na tabela com 33 pontos. E o Botafogo, Antônio? O Botafogo volta a jogar contra o Ceará. Eu ia fazer aqui um protesto, pedir a torcida para não comparecer, mas é um protesto infrutífero, porque todo mundo sabe que as partidas estão sem a torcida. Uma terça-feira de vergonha para a nação alvinegra, perder em casa para os reservas do Cuiabá, com todo respeito, parabéns aí ao Cuiabá, mas é uma vergonha, uma mancha da história do Botafogo, entristecendo todos os alvinegros que acreditavam no resultado, pelo menos numa vitória, que fosse apertada lá que fosse, porém, numa atuação desastrosa, já o Jorge Ramos conta tudo. Então, Botafogo joga no próximo domingo, aqui mesmo no Engenhão, contra o Ceará, e vida que segue agora, que dá vontade de deixar esses caras hoje trancados aqui no Engenhão até no domingo, sem água, sem pão, sem qualquer tipo de alimentação, como oitavas de final, amanhã às 16h, Santos e Ceará na Vila Belmiro, às 21h30 Atlético Paranaense e Flamengo na Arena da Baixada, às 19h Atlético Goianiense Internacional no Olímpico de Goiânia, às 21h30 Corinthians e América Mineiro no Neoquímica Arena, na quinta-feira, 21h30 Grêmio e Juventude na Arena do Grêmio, e às 19h RB Bragantino e Palmeiras no Nabia de Chedibre, no Monsé. Valeu, Anselmo Veríssimo, tá liberado. Anselmo trouxe pra gente todo aquele F5 do plantão. 11h24. Chegou a hora, eu quero saber dele agora o que aconteceu hoje. Ele vai resumir pra você, torcedor, a vitória do Cuiabá sobre o Bota por 1-0. Jorge Gamos, e a história do jogo, hein, Jorge? Olha, meu amigo Breno Monsef, e você que tá ligado na 94 FM, eu tava aqui pensando e lembrei de um velho ditado, com todo respeito a equipe do Cuiabá, mas jogando hoje com todos os reservas, quer dizer, uma equipe reserva, um ditado que diz assim, se você for brigar com um bêbado, se você ganhar, é covardia, e se você perder, é um vexame. E foi exatamente o que aconteceu hoje aqui. Botafogo, se você perguntasse a qualquer pessoa, no jogo diante do Cuiabá, num jogo em que o Cuiabá estava desfigurado, sem seus principais jogadores, sempre a informação seria que o Botafogo, em tese, é favorito. Mas eu acompanho futebol há muito tempo, já vi muito jogo ruim, mas hoje foi um jogo muito abaixo da média. A equipe do Botafogo muito lenta, alguns jogadores que a gente conhece, sabe que jogam mais do que se apresentaram na noite desta terça-feira, que é o caso, por exemplo, do Vitor Luiz, que é um jogador que a gente sabe que é um bom jogador, fazendo 100 jogos com a camisa. Hoje, né, uma lástima, errou passe de 3, 4 metros. A escalação do Cícero é duvidosa. Da onde que surgiu essa ideia da escalação do Cícero? O Foster ficou no banco. É um jogador que conseguia se encaixar.